Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje trataremos de um tema grandioso. Sim. E o tema de hoje é Queen. Uau! Não a rainha, a banda. Ah, não vou mais gravar, então. Até porque o cast, se fosse o cast da rainha, ele seria eterno. Porque ela vai durar mais que todos nós. Morre, velho. Pô, eu me preparei tanto pra esse podcast da rainha. Que droga, viu? Duas pessoas que dominaram a imortalidade. A rainha e o Sage. Eita. É. Então, acho que o Sage ainda seria a pessoa mais indicada. Porque eles são, tipo, contemporâneos, né? Então, boa. Assim, ele Nossa. Poderia dar um histórico muito mais da hora dela do que a gente poderia. Eu tenho pena do Sage. Coitado. Sage viu ela crescer. O Sage foi no aniversário de 15 anos, velho. Eu tô com ela no baile de debutante, baile de tá pensando o quê? Né? É. Bom, aqui é o Panda e The Show Must Go On. Ai, show must go on. Aqui é a Adri e she's a killer queen. Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Até hoje eu queria entender o que ele quis dizer com isso, mas ok. Dinamites e raios lasers. É, né? O que mais precisamos? Mas assim, garante que vai explodir a sua mente a qualquer momento, não é? Sim, exatamente. Aqui é o Cabeça, e qual é a música favorita dos fotógrafos? No caso do Queen, né? Lá vem. Ai. Lá vem. Flash. Ah! Não teve nenhuma vozinha na sua cabeça falando pra você não falar isso? Esse violino. Teve, mas teve. Eu costumo ignorar essa voz, entendeu? Ela tá meio que trancafiada num canto obscuro da minha mente. Ah, que eu seja, abraços ao Vanilla Ice, porque ele não copiou o ritmo do Under Pressure, né? Não. mentira. Não. Ele nunca ouviu. Não é, gente. Nunca ouviu. Não, o nome técnico pra isso não é cópia, é influência, é inspiração. Na música a gente não copia nada, só se influencia. Não, né? Ele disse que ele nunca escutou, não. Não, ele falou que ele nunca escutou. Foi ele que me copiou. Mas, gente... Ah, safado. É um gênio, então, hein, Uau? Aqui é o Kuroki e... Oh, yes, I'm the great Big Bender. Meu Deus. O mais... Ele gostou mesmo dessa letra, eu hein? Eu gostei, cara. É pra se lascar. É ousada. É ousada. Não é do Queen exatamente, mas vale a pena, né? Tá ali no meio. Bom, acho que a grande maioria do público já conhece o Queen, mas pra quem não conhece, vai aqui uma apresentaçãozinha da banda. O Queen é uma banda de rock britânica formada por Freddie Mercury no vocal, Brian May na guitarra, Roger Taylor na bateria e Don Deacon no baixo. A banda foi fundada em meados de 1970 e permaneceu com essa formação até 1991, quando ocorreu a morte de Freddie Mercury, né? E os estilos principais da banda eram hard rock, um pouco de pop rock, rock progressivo e uma pegada de metal também. Em algumas músicas, né? Como citaremos mais pra frente. Ah, o resumo de tudo isso é... Ah, que delícia, cara! Na verdade, a gente pode ir um pouquinho além, porque o Queen pegou emprestado não apenas esses gêneros, mas do sinfônico mais exagerado, com orquestras, até influência de música latina, pois é. Música étnica de outros países, assim. Ao longo da trajetória deles, eles misturaram muita coisa muito diferente e deram pras músicas deles um caráter que vai desde, assim, daquela coisa popzinha de rádio, daquela que você escuta em estádio de esporte... Daquela que você associa com histórias épicas. É legal que é muito versátil, varia muito. Eles fizeram um pouquinho de tudo, isso é muito, muito, muito bacana. Eles fazem muitos experimentos, né? Então eles são uma banda bem eclética nos seus ritmos, né? Já tentaram jazz também, já tentaram disco, muitas coisas, né? E assim, por isso que ele não é tão estrito assim ao rock, aquele puro rock, né? Que a gente conhece. Tem vários outros estilos. Tanto que também. Inicialmente ele era uma banda de blues rock. E não era um rock definido, sabe? Depois é que ele foi... Não, ele tinha influência. Influência de rock progressivo, assim, isso. Né? Led Zeppelin, influências e tal, né? Mas... É que a grande maioria das obras dele é mais puxada pro hard rock, né? Isso. Por isso que ela é considerada uma banda de hard rock, além de todos os outros gêneros que ela acaba compondo também, né? E por que que a gente escolheu Queen pra esse podcast especial que a gente tá lançando agora, hoje, dia 13 de junho? É. Pelo menos aqui na equipe, o Queen é uma grande unanimidade pra todo mundo com aqui, certeza. Né? Ah, dessa equipe, com certeza, né? É difícil quem não gosta, assim, quem fala, achar a bosta. É sim, vamos dizer que lá no início de carreira, talvez ele não seja uma unanimidade, né? Mas atualmente eu acho que ele é um dos. Tirando meio você, que ninguém é da né? década de 70 aqui. O anterior a ela, né? Não, cara, tirando você, claro. Mas eu acho que aqui pra equipe, pelo menos, ela é uma unanimidade, né? Não só a equipe que tá gravando hoje, mas pra toda a equipe do Projeto X. Só uns ou outros que preferem outras bandas, mas mesmo assim, todo mundo aqui gosta do Queen. E outra coisa, mesmo que a pessoa não coloque o Queen como uma das suas bandas favoritas, é uma questão de gosto pessoal, que a gente entende. Cada pessoa tem a sua preferência. Eu acho que todo mundo reconhece a importância que o Queen tem pra história da música, pra história do rock, sabe? As influências e as tendências que eles ditaram da música que foi feita desde os álbuns mais influentes deles, as marcas que eles deixaram na música, a gente vê até hoje. Exatamente. Então, assim, a gente não pode negar, mesmo que às vezes nem aprecie, eu acho que, assim, é no mínimo, seria leviano você não considerar muito a importância do Queen pra história da música como um todo. Pois é. Exatamente. Quem nunca escutou o Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, que toda a formatura sempre toca. É um clichê absurdo. O maior dos clichês das formaturas, né? Vai sair um filme novo aí, o Pixels. Já no trailer do próprio filme, a gente já vê que os caras usam o We Rock You no filme, sabe? Então, tipo, pra você ver, a gente tá em 2015, vai sair um filme novo com sei lá, é uma versão remixada, uma versão diferente, mas tá lá. É Queen no final. É nível Beatles de banda, sabe? Em questão de revolução. Não tô dizendo que Beatles é a melhor banda do mundo, nem Queen é a melhor banda do mundo, mas pro mercado e até mesmo pra todos os expoentes de música existentes hoje em dia, existe uma influência enorme do Queen. Questão de estúdio, de gravação, entendeu? Você gravar multipista. É, quem deu um dos primeiros passos em gravações multipista foi o Queen, com a Bohemian Rhapsody, por exemplo. Você trabalhar vários gêneros dentro de poucos minutos, ou até mesmo você pegar e colocar uma ópera dentro de uma gravação com outros estilos. Pô, isso o Queen deu o primeiro passo, né? É, até pra complementar, o Queen, ele foi... Inicialmente, ele foi fundado quando o Brian May e um amigo dele, o Tim Staffel, que é baixista e cantor, eles estavam procurando integrantes pra formar uma banda, eles estavam procurando um baterista, né? E eles conheceram então o Roger Taylor, que é um puta baterista, e a performance dele impressionou muito o May e Stephen. E aí ele acabou integrando a banda, que inicialmente se chamava Smile. É um nome meio... Smile. Sorriso, né? Sorria. Eu sei lá. Não, é, pra mim eu acho meio... É, meio... Bom, o Tim, ele tinha um amigo chamado Farro Bulsara, que tinha um apelido de Fred, e que sempre acompanhava o Smile, né? Por que será que ele tinha apelido de Fred, né? Que ninguém conseguia falar essa merda desse nome. O cara era de Zanzibar, pelo amor de Deus, né, gente? Não, ele Zanzibar, é de Zanzibar. Pra quem não sabe, é a atual Tanzânia. Minha geografia tá desatualizada. Eu ainda falo da que é da Tchecoslováquia. Pra mim não teve divisão. É tudo Tchecoslováquia. Nossa. Iugoslávia. Tudo, ainda. É tudo Iugoslávia. Mas enfim, então, esse amigo do Tim, ele sempre acompanhava, né, a banda Smile, e em determinado momento, por questões pessoais, o Tim, ele deixou a banda, né, pra integrar outra banda, o Humpty Bong, e nesse momento o May e o Taylor decidiram efetivar o Fred Mercury a vocalista, né? Deixa eu só fazer um ponto. Esse cara é um dos casos que eu gosto de apontar, que é o cara que teve um dos maiores arrependimentos da vida dele. Ele deve olhar pra trás e falar: puta, cara, que pariu, que merda que eu fui fazer. Entendeu, sabe? Esse e o quinto cara dos Beatles, né? tá no mesmo nível. Se bem que o Queen, ele é o Queen porque ele teve a fama que teve, o sucesso teve muito pela genialidade do Freddie Mercury, né? Então, não, mas ele podia ter ficado de back vocal ali, podia ter feito a segunda voz. De baixista mesmo, né? Cara, ele podia ter, tipo, carregado as caixas dos caras e ainda ter uma vida mais relevante do que teve. O cara, ele esbarrou, ele andou na linha do sucesso megalomaníaco e foi pra uma banda qualquer coisa. É, porque o Tim Staffel era vocalista e baixista, né? Ele podia ter mantido só com baixista. Até porque a banda inteira, o grupo inteiro já conhecia o Freddie Mercury e já sabia, já conhecia também a qualidade musical dele, né? Ah, sem contar que o Freddie Mercury tinha ótimas ideias, né? Que a banda foi ia aceitando facilmente. E foi ele que mudou o nome da banda também, de Smile, pro Queen, né? É, assim que ele foi efetivado, ele mudou pro Queen e ele mesmo afirmava que quando foi perguntado pra ele por que do Queen, né? Até porque os outros integrantes, eles tinham aquele receio com relação ao nome ainda, não tinham convencido muito o nome. E daí ele falou, por que do Queen, né? Porque é um nome forte, universal e imediato. E aí, beleza, aí eles aceitaram o nome. Os caras não queriam mudar pra algo bem, tipo, In The Great Dance, The Giant Dance, alguma coisa assim. O nome que eles tinham em mente era The Rich Kids ou The Great Dance. Nossa senhora. Grande dançarina. Qualquer Crianças Ricas? Porra. Great Kids. É, Rich Crianças Kids. Ricas. Puta que pariu. Isso, Rich Kids. Nossa, cara. Lembrando Bota, também, né? Que nessa Tudo época bem. Daí, o Fred já era meio glamurosa, meio diva. Ele pintava as unhas. Sempre foi, ele, né? Ele tinha cabelo grande. Ele era o cara que queria mostrar... Reza a lenda que ele sofreu o bullying por ser mais feminado, talvez afeminado. Seria o termo. Eu quero dizer, assim, uma coisa que é importante a gente considerar. É uma época meio difícil. É o seguinte, não é nem uma questão de ser uma época difícil, não. O país de onde ele veio, que é Zanzibar, é um país, se não me engano, muçulmano. Atualmente ele é muçulmano, eu não sei se na época ele já a religião muçulmana já era tão forte. E se, assim, se vocês acham que os cristãos têm problemas com isso, imagina muçulmanos. Então, tanto é que a figura dele foi proibida de construir uma estátua dele no país por causa disso, por causa da sexualidade dele, por causa do que ele representava. É, mas eu não sei se ele chegou a sofrer com isso, não, porque ele já... se eu não me engano, não, mas, ele já veio pequeno pra... Tipo, essa história de terem proibido a estátua é mais recente. Mas a primeira vez que ele começou, quando ele começou a cantar, ele começou a cantar porque ele estudava em colégio de freira. Lá nesse país aí. E aí, o início, onde ele aprendeu o piano, onde ele começou a cantar, já era um colégio meio religioso. Eu não duvido que ele tenha realmente sofrido com isso, não. E depois, quando foi pra Londres, resolveu virar a diva louca. Mas a gente tem que lembrar que, por mais que ele não tenha sofrido do país, existe uma cultura por trás. Sim. Assim, existe uma pressão por parte aí de quem era pai, que era mais provavelmente... Os pais tinham essa... É, porque ele era de uma família rica. Como a gente disse, década de 60, 70, né? Porra, é muito mais rígido, né? Mas enfim, depois do ingresso de Mercury pra banda, a banda teve que correr atrás de um baixista, né? Porque com a saída do Tim Staffel, que também era baixista, a banda ficou sem um baixista. Até porque o Fred Mercury só tocava piano, né? Isso, e o Brian May é guitarrista e o Roger Taylor é baterista, né? Então faltou lá mesmo um baixista nesse grupo. Exatamente. Aí a banda fez diversas audições aí até conhecer o John Deacon, que é o estranhão. Exatamente. É o cara mais estranho de todos os tempos. Sério. Eu tenho medo dele. Que mais estranho? Você já viu? Não, ele é estranho. Para, ele cara. É muito estranho. Não, se for pra pegar cara estranho dessa coisa aí, eu fico com o vocalista do Rush. Puta que pariu. Gente, vocês estão falando mesmo. Vocês estão realmente falando o que é mais ou menos estranho nos anos 70. Exatamente. Sério isso? Olha. Eu acho válido. Mas falando que o John Deacon, ele foi aceito na banda porque ele teve uma boa química com os outros integrantes. Exatamente. Ele teve uma boa química e acabou também impressionando os outros integrantes, né? Sim, motivo esse que os outros baixistas não foram aceitos, porque não davam certo, né, com os outros integrantes da banda. Exatamente, até porque antes do Deacon passou diversos baixistas pela banda e realmente a química não fluiu, não bateu. Né? O cara também não conseguia, os caras também não conseguiam tocar tão bem, né? O Deacon, ele querendo ou não, o cara manjava dos Paranauê. dos Paranauê das bandas lá, né? O pessoal que não valoriza os baixistas, tá aí, engraçado. Lembra a história, lembra a história do baixista do Metallica, quando entrou o último, o Trujillo, sei lá como é que é o nome desse maluco. Metallica, Eca. O baixista lá, do Metallica, véio. Que também eles perderam o baixista, perderam o baixista, começaram a fazer teste, não achava ninguém, todos os caras eram mais ou menos, quando vê esse cara do nada, o cara apareceu do nada e disse, puta que pariu, é ele, abraça o cara, vamos embora, né? E é isso aí. Não, mas é verdade, é verdade. Tô meio que foda-se pra Metallica, mas cara, tá falando, como vocês são hereges? Pelo amor de Deus. Prefiro o baixista do Catinguelê. E... Só acho. Vocês querem ouvir xingamento do Zulinho. É isso aí, né? É essa a ideia. Acho que a gente tá gravando isso aqui por quê? Aí daí os caras mandam e-mail falando que eu falo merda. Puta que eu pariu, viu? É, eu também, né? Eu tô... Porra, tá bom, mas mano. Mas eu falo merda. É isso aí. E assim nasceu o Queen. Exatamente. Com a formação que permaneceu até 91 aí, né? Que é a formação que eu falei no início do cast. É interessante a gente notar que, assim, essa formação, a duração dela, quanto tempo que ela se manteve. Eu acho que a estabilidade entre os membros, o fato de eles terem continuado juntos por tantos anos, se aprimorando juntos, crescendo juntos, melhorando suas técnicas juntos. E acho que talvez o fato de, com isso, eles conhecerem tão bem a forma um do outro de trabalhar, foi o que fez com que a qualidade deles só crescesse. Porque, assim, uma coisa que um problema que você vê em algumas bandas é justamente essa dança de cadeiras entre membros, que aí ela é muito instável. Tem aquela, assim, aquele álbum que é tipo a segunda vinda de Cristo, e tem aquele álbum que você usa de suporte pra copo, de tão ruim que é, entendeu? entendeu? No Queen, em relação ao Queen, eu não consigo dizer que eles têm um álbum que seja muito ruim. As pessoas têm seus álbuns favoritos? Tem. Mas eles não têm um álbum ruim. Não tem essa flutuação de qualidade que algumas bandas da mesma época têm. É que depende muito também do gosto pessoal, né? Tem gente que, por exemplo, não gosta muito de alguns álbuns dele, mas eu também acho que não tem um álbum que seja muito ruim também. Tem uns álbuns um pouco mais fracos, né? Tem alguns que não vendem em alguns mercados, né? Mas outros, assim, ruim, péssimo, eu não sei se tem também. Eu acho que todos os álbuns sempre tem uma música ou outra que se sobrepuseram em todos os álbuns, até mesmo no demo, existem várias músicas que foram melhores do que até mesmo que o álbum. Então, o álbum, no final, acabava funcionando porque existiam certas músicas que eram muito boas. Até, o demo lá dele, que teve o Keep Yourself Alive, querendo ou não, da primeira leva de músicas do Queen, é uma das músicas que mais deu certo, mais bombou deles, entendeu? Não tá naquela coletânea de dois CDs? Não tá. Mas é tipo... É uma das músicas que é brutal, entendeu? Pelo menos uma boa parte dos fãs conhecem de início do Queen. Então vale muito a pena dizer isso. Que querendo ou não, esses álbuns sempre tinham músicas que eram bem melhores até mesmo do que as músicas que eram ruins, né? Ou músicas que não eram tão boas. Se eu posso chutar aí um dos motivos pra essa constante que a Adri falou, eu acho que é a questão de eles em poucos momentos eles se acomodaram. Do ponto de vista de sempre tentarem trazer coisas novas e melhorar e mudar. Às vezes a banda acontece, ela chega num patamar e ela meio que estaciona ou tenta fazer mais do mesmo pra dar certo. Aquela brincadeira do time que se ganha, o time que tá ganhando não se mexe, né? Agora, o Queen não, uhum. Você vê que ele mudou muito de estilo, ele foi pra todos os lados, você gostando ou não, você pode gostar mais da fase A ou da fase B, não gosta tanto da fase, na fase jazz ou da fase eletrônica, tudo bem, até aí, ok, é a sua, né, seu direito de não gostar, mas que eles não pararam e não se acomodaram, é fato. Então, o fato deles estarem sempre estudando, o Freddie Mercury, claro, ter uma pessoa que tem um talento musical inacreditável, de conseguir criar coisas novas e fazer misturas, um talento, uma sensibilidade muito grande, é um diferencial. Mas o fato da banda não ter se encostado e falar, não, agora que a gente tá aqui, eu acho que tá de boa, dá pra gente só ganhar os nossos milhões aqui, né? Então eu acho que isso pesa bastante. Lembrando que, por exemplo, em um dos CDs lá que eles tocam disco, né? Eu não me lembro qual é o nome do CD, mas assim, ele... Acho que foi o Fred que queria montar um CD assim, mas quase todo mundo não queria. Então, tipo, eles sempre estavam em embate, sabe? Era sempre porrada. Ah, mano, eu quero desse jeito. Ah, mas eu quero desse jeito. Então vamos juntar esse jeito com esse jeito. Aí vamos tentar fazer assim, assim, assim, assim. Aí acabava saindo um remeleixo lá muito louco. Uma música que era diferente. Remeleixo. Vai sair minhas gírias daqui. Eu vou começar a falar que nem pernambucano. Não me enchem o saco. Olha, remeleixo bom, era uma música, salvo engano, do carnaval. Bom, já temos então a banda formada, né? O Queen, né, com todo aquele quarteto que a gente já disse, né, o Brian May, o Roger Taylor, o Fred Mercury e finalmente o John Deacon, o baixista, né. E aí vamos tentar ver toda a história de lançar pelo menos o primeiro álbum. Olha aí, que já foi difícil pra caramba, né. A banda enfrentou muita dificuldade no começo, né. Sim. Ninguém queria eles, essa que é a verdade. Então, principalmente por causa da onda que já tinha, já tava tendo na época, né. Maldito Led Zeppelin. Então, maldito Led Zeppelin. Mais uma banda Led Zeppelin, né? Querendo copiar o Led Zeppelin. Porra. Exatamente, tinha esse problema da rotulação, né? Toda gravadora via uma banda com um estilo um pouco mais um rock progressivo, eles limitavam a banda a aspirante de Led Zeppelin, né? O que não era, eu imagino que não deva ser algo irreal, assim, deveria acontecer muito, né? Claro, você pega uma banda com a visibilidade que tinha o Led Zeppelin naquela época, todo mundo queria um pouquinho de Led Zeppelin, entendeu? Como todo mundo, há um tempo atrás, queria um pouquinho de Calypso, cada país com o seu modelo de música, né, mas... Então, e o Queen, ele nunca negou, cara, que tinha uma referência ao Led Zeppelin. Claro. Exatamente. Eles tinham uma inspiração do Led Zeppelin, e não só do Led Zeppelin, né, de várias outras bandas. O The Who também teve um pouco de influência no Queen. Sim. Não, tem mais um monte também, né. Mas assim... O fato do Queen ter várias fontes, né? Eu acho que é muito mais porque eles bebiam dos mesmos lugares, tá? E não porque o Queen copiava exatamente o Led. Não, claro que não. Sim. Exatamente, o local é o que fazia sucesso. Ele é uma banda que tá querendo crescer também. Já tinha aquele sucesso antes dos Beatles. Depois veio outros referências. Vamos tentar fazer a nossa banda também. Somos jovens estudantes de faculdade, né? Então, por que não? E a maior referência que tem naquele momento? O Led Zeppelin. Ora, boss. Minto, eu adoro. Caraca, é, isso que eu ia falar, você não gosta de porra nenhuma. Oh, ia te xingar foda agora, velho. Ia te xingar, Minto, cara. Eu adoro, eu filha adoro. Filha da puta, né? Eu tô zoando. O cara não curte porra nenhuma. Eu ia te xingar muito grande. Eu não curto Metallica, mas eu curto pra caralho, Led. Adoro. Tô dizendo. Ah, é. E aí eles gravaram algumas demos, né? Fitas demos, né? Tem o Liar, Keep Yourself Alive, The Night Come Down, Great King Rat e o Jesus. São, né, as cinco músicas da primeira demo deles, que foi enviado pra EMI. EMI, tá certo? Records. Uh-huh, EMI e Records. Aí lançaram o álbum Queen. Primeiro Exatamente. Álbum. Exatamente. E assim, o primeiro álbum, naquela época, talvez não seja grande assim, porra, ninguém prestasse tanta atenção. Não vendeu muito também, né? Mas hoje novamente, em dia... ainda hoje... era uma banda, assim, peço desculpa se eu ofendi alguém, não era nada excepcional. É bom, é, mas eu entendo... Tá falando merda. Não. Eu entendo que ainda tava... O público em geral realmente não prestou muita atenção. Ainda tava meio naquele mesma linha do que já tinha. Eu acho que realmente o grande diferencial vem um pouco depois. Ok, não tô discutindo a qualidade, é bom. Do próprio álbum mesmo, a música que eu gosto muito mesmo é Liar. As outras são tipo... Que isso? Keep Yourself Alive tá isso pra isso, meu Deus do céu. Bando de herege. Ah, eu não... Gente. Eu prefiro Liar ainda, cara. Olha, mas digamos assim que naquela época, pro público em geral, não fez tanto sucesso assim. É, não fez tanto barulho, pra né? Pra alguns críticos, tudo bem. Mas os primeiros dois, eu acho que não foram tão brutos assim. Eu sei, mas em questão de crítica, hoje em dia, ele é um álbum elogiado. E na época, até se você comparar, o Queen 2, ele teve bem mais visibilidade do que o Queen, né? Sim. O álbum Queen primeiro. Sim, o segundo álbum dele, de 74, o Queen 2, né? O Queen 2, né? Mas em 74 só vieram realmente a brutalizar, né, no caso, a se tornar o que eles eram em 75 com She, Her, Attack, que é o terceiro álbum que já é, tipo, o debut verdadeiro da banda pro mundo, porque realmente, pelo amor de Deus, Killer Queen tá lá, Now I'm Here, os caras tocam pra caramba, Brighton Rock tá lá, isso que eu ia falar, eu acho que esse é o álbum de virada do ponto de vista deles mostrarem ao que vieram, sabe? A diferença. Eu acho que, por exemplo, pra mim, a minha música favorita desse álbum é a Killer Queen. Eu acho que é uma coisa muito diferente, entendeu? Ela, primeiro, já tem muito dessa cara do Queen que a gente tá acostumado, né? Do que a gente espera do Queen. Imagino que, sim, na época, foi uma coisa muito diferente, entendeu? Então, ali, realmente, que tava ele mostrando o que eles podiam fazer de diferente. Aonde que tava o a mais. Digamos assim, foi aí que ele começou a mostrar. Mostrar que ele não era mais um Led Zeppelin. Exatamente. Né? Que ele tinha muito mais a oferecer. Apesar que o Seven Seas of Rye, que é a música do Queen 2, eu acho, e também teve no Queen 1, ela foi top dos tops lá na Terra da Rainha e tal, né? Rolou isso daí. Esse segundo álbum, ele atingiu a quinta posição da UK Album Chart, uhum, né? É, que é o equivalente à Billboard do Reino Unido, né? Isso, exatamente. É, o Seven Seas of Rye, ele já também já tinha algumas pegadas, assim, também, um pouco mais diferentes, né, do que a gente já tá acostumado com o Queen. Mas veio mesmo a massificar no Killer Queen, né? Uhum. Sim, no terceiro álbum. Isso. Que aí ele atingiu um pouco, espalhou um pouquinho mais fora do Reino Unido. Mas a gente falou que o terceiro álbum fez um sucesso da mas aquela coisa que estourou pra valer o Queen, cara, foi o quarto álbum, A Night of the Opera. É, pra mim, o grande álbum. Mas então... Antes, deixa eu só fazer um pequeno adendo rapidozinho, só um parênteses, que se você olhar os álbuns e a quem as músicas são creditadas, todos os integrantes têm uma música creditada. Então, assim, todos eles, de alguma forma, foram compositores de uma delas. Então, tem mão de todo mundo ali dentro, sim, assim. Porque a gente tem essa noção, todo mundo fala muito do Fred Mercury, claro, ele é a grande estrela, mas a gente tem que sempre ressaltar que o resto da banda sempre ajudou muito e foi essencial pro que é o Queen. A gente às vezes esquece dessas outras pessoas, é meio triste. Ah, sim, sim. Então, eu acho que a grande vantagem do Queen é que não era também só o Fred Mercury, exatamente. O Queen, ele era formado de... Todos os integrantes do Queen, eles eram músicos excepcionais, uhum, em todos os sentidos. Né? Não só como instrumentistas ou vocalistas, enfim, mas de modo geral. É, musicalmente, são muito bons mesmo, em todos os sentidos. É nesse CD que todo mundo faz uma música só, eu acho. Tem um CD entender que, tipo, são todos eles que fizeram a música. Eu acho que é o Shihiro Attack. Shihiro Attack. É o Shihiro Attack, é que tem Stone Cold Crazy. Assim, o Shihiro Attack, ele foi um marco pra banda, porque mostrou o potencial que a banda poderia ter e fez até acreditar e continuar com isso. Mas, realmente, o próximo álbum que vem é o álbum que, pô, botou os caras pro mundo, assim, também, né, cara? Ah, sim. É, brilhou mais forte ainda o Queen, né? Em questão de músicas, assim, tirando Bohemian Rhapsody, God Save the Queen, Love of My Life, que todo mundo só conhece. É. Porra, velho. Só tirando três. Só tirando essas três. Tirando essas. Assim, não, mas em questão mesmo, vocês acham que é, tipo, um puta álbum, assim, tirando essas daí que são as mais conhecidas? Ou não? Ah, só cara, perguntando. Eu acho porque... Eu acho não sim. Só por causa dessas músicas, mas pelo todo o trabalho que você teve, não só por causa de Bohemian Rhapsody, por exemplo, mas se pegar todas as músicas tiveram um trabalho magnífico com relação à produção, né, cara? Foi o álbum inteiro que teve um puta trabalho de produção. Por isso que eu acho que é um puta álbum, é um dos maiores álbuns, se não o maior, é um dos maiores álbuns dele, sim. Com certeza. Tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o próximo álbum é o álbum que, assim, você disputa que eu parei. Esse álbum foi o álbum que abriu meu coração para o mundo. Bom, eu também, né, comparo o que tem no outro álbum, News of the World, em 77. We'll Rock You, We Are the Champions. Porra, cara. Não, mas antes do New of the World... Ah, é verdade. A Day at the Races, que tem o Somebody to Love. Tem o Like Me. You Take My Breath Away. Take My Breath Away. Tire Mother Down. Só essa imagem aí. Caraca, eu tô vendo agora, é muita música mesmo foda. É, eu acho que vale a pena também a gente gastar um tempinho desse podcast falando da... talvez eu seja um pouco polêmico, mas uma das melhores e mais complexas, se não a mais música de todos os tempos, assim. Eu acho que poucas músicas têm a composição que Bohemian Rhapsody tem. Posso estar sendo exagerado, vai ter a galera que vai reclamar, com certeza vai ter aí não, quem vai... aqui é a hora e o lugar de ser exagerado. De cagar regra. Tem que cagar regra agora. Exatamente. Caga regra agora, depois os caras que mandam e-mail. Exatamente. Em que outro lugar no mundo teve uma música que foi criada daquele jeito, com aquela quantidade de faixas, no nível que eles tiveram que se fuder muito, ou no caso eles, os engenheiros de som, pra conseguir chegar no que o cara queria, porque ele ainda contratou uma caralhada de gente pra cantar com ele como se fosse uma bendita ópera. Quem mais conseguiu isso daí no mundo? Ninguém, pô. Ela já foi eleita também. Melhor música do mundo, cara. Todos os tempos. Chefão das músicas, entendeu? E já alcançou. e já tava ali bem no topo, assim, também, cara, do Cachart, né? Duas vezes, em momentos diferentes. Foi primeiro, acho que próximo lançamento, depois quando ele morreu, não foi uma história? Quando ele morreu, depois ela voltou pra... Voltou no filme lá do Wayne's World, quanto mais idiota, melhor. Nossa, esse filme. Bom, mas qual que é a questão? A gente tá falando de uma época onde produzir música era uma coisa muito mais difícil. Era uma coisa muito mais trabalhosa, muito mais manual, entendeu? Começando, vamos lá. Quando você tinha que colocar duas vozes ao mesmo tempo, você tinha que colocar a fita de novo pra gravar. Então você gravava você pegava a fita de gravação, você gravava uma voz, você voltava aquela fita do começo e gravava outra voz. Ah, errou! Joga fora. Não tem o que fazer. Não são áudios separados que você vai unir no seu computador. Entendeu? Esse é um ponto. Exatamente. Isso numa música... limitação tecnológica, né? Isso numa música comum já é um problema. Agora, numa música que tem, acho que... o quê? Acho que são... acho que só de vocal são 12 ou 13 faixas diferentes, salvo engano, fora os instrumentos. É inacreditável, entendeu? O cara... eles falavam que uma música demorava, acho que 12 horas pra ser gravada inteira nessa época, uma música comum. Essa música levou meses, ela foi feita em 6 estúdios diferentes. Eles tiveram que fazer regravação em cima da mesma faixa, porque a faixa só cabia 20... Cada fita, né, cada unidade cabia só 24 faixas, ou pistas, como você quiser chamar. Eles tiveram que fazer em cima disso. Eles gastaram tanto que as fitas chegaram a ficar frágeis. Eles tiveram medo de estourar de tanto que eles regravaram. Sabe aquela fita VHS? Que você regravava e a imagem ia ficando uma bosta, porque você ia gravando em cima da fita e gravando em cima da fita. Imagina você fazendo isso com música e mantendo tudo uma em cima da outra, numa coisa só. Eles chamam isso de overdubs. No total foram 180 overdubs. 180 overdubs separados. E, obviamente, com isso foi um gasto. Com 24 canais de música. Além disso, foi uma música caríssima. Se não desse certo, eles estavam acabados do ponto de vista de não, as gravadoras iam desistir, não ia ter mais. Eles realmente ali foi um all-in, entendeu? Eles realmente acreditavam, é aquela coisa, eles viram aquilo e falaram, cara, a gente tem que fazer isso. Não tem como, é algo realmente único, a gente tem que fazer. Eles botaram todas as fichas, foram atrás. Além disso, a gente tá falando de uma música que tem aí 6 minutos e pouco, salvo engano. Alguma coisa assim. Uhum, isso. Isso que pra você passar numa rádio da época, você ter a visibilidade comercial, isso era impossível. Então essa ideia de Dragon Force fazendo 10 minutos, isso aí era heresia, isso era pecado. Você botar 6 minutos no rádio, cara, era impossível. Era uma briga feia pra conseguir tocar tudo. E a gente tá falando uma música, e outra coisa, é uma música que ela quebra todo o padrão de música, porque ela não tem refrão, ela não tem riff, ela não tem repetição. Elas são atos, é uma peça de ópera, né? Uma peça de teatro, como você quiser. 6 sessões diferentes. Tem a introdução, a balada, o solo de guitarra, a ópera, o hard rock finale, cara. Não, e se você pega a letra, cara, realmente, se você pega a letra, é uma ópera, uma peça de ópera mesmo, traduzida em música, cara. Não, e é inacreditável, assim, é uma música inacreditável, de verdade. É, você pode não gostar do Queen, realmente, você tem todo o direito de estar errado nesse ponto, mas Bohemian Rhapsody é uma música inacreditável, tecnicamente, do ponto de vista de produto pra você consumir, de como foi feito, da época, a dificuldade, como alguém conseguiu pensar e realizar algo desse nível, é assim, é assustador, é realmente assustador. Ah, com certeza, né, cara? E, inclusive, justamente por ser uma música cara, ele tornou o álbum caro, né, cara? E sim. Não só pela produção dela, mas esse, inclusive, foi um álbum... Por que ele também foi decisivo pro Queen? Porque foi um álbum que, porra, se desse errado, a banda ia ter que acabar lá, velho. Ia ter que encerrar a banda, porque não ia ter mais dinheiro pra nada, né, cara? A produtora já não queria bancar, né? Ela só bancou depois de muita insistência e pressão dos integrantes, né? O próprio John Deacon, ele tinha um pouco de medo de gravar essa música em si, a Bohemian Rhapsody. Ele tinha um receio com relação a ela, justamente por causa do tempo, por ser uma música sem refrão, fora dos padrões. É um outro estilo que o público não estava acostumado. E ele já tinha os receios e a produtora também tinha os receios. E justamente por isso ela não queria gravar, né? E acabou gravando. E foi o sucesso que foi. E foi um marco, né? Porque ou era sucesso ou era fracasso total. Acabou sendo sucesso e a música estourou e foi escolhida como a melhor música de todos os tempos, como a gente já disse, né? Durante um bom tempo, só complementando essa parte assim, os lançamentos dos CDs não geravam a receita pra eles, tá? Então durante um bom tempo, o Queen fazia show, o Queen tinha CD, mas ele não ganhava bem, entendeu? Rolou uma mó treta aí, eu não me lembro em qual CD que eles resolveram sair de vez. Não sei se foi com a produtora, mas rolou uma treta gigante. Foi na The Race que eles passaram a produzir sozinho, né? Sem a ajuda de um produtor. Pois é. É, mas justamente. Eles passaram por vários perrengues, né, cara? O próprio Roger Taylor, ele morava ele falava que morava num apartamento mofado fedendo a peixe, né, cara? Com a namorada. Pois é. Realmente, aí você grava um álbum desse, com esse peso, custando tudo isso, cara. Ou é vitória ou morte, all né, in. Cara? É all-in, exatamente. Ou vai ou racha, né? E foi, né, cara? E foi. E tá sendo. Tá sendo até hoje, é isso aí. Tá sendo até hoje. Não tem discussão. Fica pra história. Tem até, eu vou tentar colocar na postagem. Tem um canal no YouTube norte-americano que é baseado em react. Como crianças reagem, como adolescentes reagem, né? E um deles, eles pegaram, sei lá, uns 6, 7 adolescentes e botaram pra ler a letra do Bohemian Rhapsody e eles tentarem, ou se eles conheciam, ou eles tentarem adivinhado o que que é. E a reação deles é muito divertida, porque assim, eles realmente, sabe, é tão diferente do que ele... Claro, tem alguns ali que vão reconhecer a música, mas os que não reconhecem, é tão diferente pra eles que eles não sabem identificar. O primeiro começou com a primeira fase, né, Is This The Real Life, Is This Just Fantasy, ele achou que era a música do One Direction, ele falou. Aí ele começou a ver, aí ele falou, não, isso aqui tá muito pesado, não deve ser. Aí teve uma menina que chegou no final, aí ele pergunta, de quem que você acha que é dela? É do Eminem, sabe? Tipo, é muito diferente de eles nunca iam ter chutado uma banda de rock, então eles nunca teriam chutado Queen. Então eu vou tentar deixar na postagem que é muito interessante, assim, esse contraponto de alguém que cresceu aí, tem uma formação musical totalmente diferente, vendo, ou melhor, lendo, não escutando, como é a composição até da letra do meu episódio, que é também um show à parte, né? Thank you. Bom, na sequência, o Queen já, a gente já até comentou um pouquinho, mas o Queen, ele lançou o álbum A Day at the Races, né? Que tem sucessos como You and I, Tie Your Mother Down, Somebody to Love. Somebody to Love. E esse álbum, ele teve destaque mundial já depois da apresentação do Queen pro mundo, com o álbum anterior, né? Esse álbum em si, o A Day at the Races, ele foi número um nas paradas do Reino Unido, no Japão e na Holanda. Coisa pra caceta. E Somebody to Love, pra mim, é uma das músicas mais bonitas do Queen. Ah, com certeza. Eu bem acho. Essa é uma daquelas músicas que tem alma, né? É uma que você não tem como, apesar de você ter aí regravações, outras pessoas cantando, né? Depois o próprio Martel refazendo quase... quase que isso. Igual a música, não fica. Você vê que é uma música que ela é desse cara. Sim. Entendeu? Ela não sai. Ela só tem o peso porque é daquele jeito, feita por esse conjunto, cantada por esse cara. O Martel, eu vou até comentar dele um pouquinho mais depois, mas realmente, cara, é uma música. É tipo quando você escuta uma música do Tim Maia gravada por outra pessoa. É uma boa comparação. Porque você sente que vem de dentro do cara, né? Realmente da alma do cara. Isso tem uma alma própria a música em si, né, cara? Uhum. E assim, não é qualquer um que canta que vai conseguir te tocar cantando essa música, que nem o Fred Mercury consegue, né? Uma das melhores músicas deles, né? Sem sombra de dúvida. E eu não sei nem quem foi que criou essa música. Quem foi que fez? Mercury. Foi o próprio Mercury. Tinha que ser. Tá que pariu. Bom, em 77, então, ela lançou depois, então, o News of the World, né? Que tem dois grandes sucessos, pelo menos, cara. New Will Rock You e We Are the cara, Champions. O Will Rock You, exatamente. Eu acho que, assim, não tem uma pessoa que nunca escutou essa música. Você pode saber da onde... não sei da onde é, mas você já escutou e você faz a batida junto. É, exatamente. É aquela música que eu até ia comentar antes, mas eu deixei pra esse momento, que é... Você pode não saber que conhece o Queen, mas você conhece. É. Porque, com certeza, você já bateu na mesa a batida do Will Rock. Verdade. Exatamente. Cara, são dois hinos esportivos. Nossa, vai em estádio, vai em arenas e tal, né? Sempre vão tocar lá o Will Rock You e o Are the Champions. Com certeza. O Are the Champions também, nossa, é um clichê absurdo, cara. Ainda mais em formatura. Toda hora você vai tocar essa música. É, qualquer coisa, né, cara, que envolve conquista, você vai ter alguém que vai colocar o We Are The Champions pra tocar. Uma vez eu vi o cara falando que toca até em Primeira Comunhão, se você quiser. A gente toca em tudo. Batismo, crisma, tudo toca Will Rock. De tudo. Mas esses são duas grandes músicas do Queen, cara. Nossa, marcantes também, viu? São, arrisco-me a dizer que são as mais conhecidas do Queen, né? Até a gente já citou. É conhecida até pelo público que não acompanha, não acompanhou, não conhece muito o Queen. Sim, com certeza. Pô, ganhou 4 vezes o disco de platina nos Estados Unidos. Só. E 2 vezes no Reino Unido. Só isso. Aí no Brasil, quem ganhava a porra do disco de platina? Zezé de Camargo e Luciano. Tomar no cu, Brasil. Porra, Brasil. Não vai pra frente. Ei, não fala mal não, é legal. Pô, saudades também. Bom, em 78 saiu o álbum Jazz, né? Que a música mais conhecida deles é o Don't Stop Now, na minha opinião. O Jazz, ele não foi muito bem aceito pela crítica, né? Porque eles falavam que, pô, o título do álbum é Jazz, a proposta é o Jazz, mas a música, o álbum em si não apresenta muito do Jazz, né? Os críticos de Jazz não gostam, assim, mas pô, isso não é Jazz, de verdade, não dá, né? e de fato... Não é Jazz. É, mas é como a gente diz, o Queen, ele experimenta alguns gêneros, né? Ele ousa, né? Ele dá uns erros, né? Esse do álbum Jazz talvez seja um não, erros. Amor, não, sei, cara. Viu? Eu não sei se é porque eu sou putinha, mas Fat Bottom Girls, Bicycle Race, são músicas assim que, cara, e Don't Stop Me Now é nível Bohemian Rhapsody. Quase esqueci o nome da... Não, eu concordo. Eu gosto também muito de Bicycle Race e Dead on Time, mas... Tirando alguns singles, tá, que são muito bons, mas o restante, então tá, é meio criticado. Eu preciso falar que eu adoro também a Don't Stop Me Now. É até uma história engraçada, que assim, vocês podem achar engraçado ou até absurdo, mas o Don't Stop Me Now foi uma das minhas experiências quase extracorpóreas, assim, quando eu escutei. Caramba. Sabe quando sabe aquela sensação de você apagar pro mundo em volta de você? Sim, eu lembro, hoje. Eu lembro que eu tinha saído, eu tava fazendo ensino médio, primeiro ano, eu era apenas um pequeno inconsequente. Mancedo, aí ele abriu o Google e viu o Doddle. Não, não. Aí eu tinha. Era um sábado de simulado, e eu, obviamente, cagava pra simulado. Eu entreguei o simulado em 10 minutos. Só que eu não podia, tipo, sair da escola. Tinha que ficar lá até X horas. Eu tava sozinho no corredor, eu sentei e eu tinha acabado de colocar umas músicas. Eu nunca tinha escutado. Eu tinha escutado algumas músicas do Queen. Essa era uma das que eu nunca tinha escutado. Eu tinha baixado no escuro e coloquei. Assim, mas, cara, me pegou de uma forma que, assim, eu apaguei. Eu não. Eu, sabe quando você não tenha nada fora? Você imergiu totalmente, mesmo na música, assim. Né? Coisa de quando acabou, eu meio que, tipo, pera, onde é que eu tô? Sabe? Eu apaguei completamente. Foi assim, é uma experiência que só aconteceram até hoje. This is real life? This is real life, é. This is comigo, real life. Comigo isso só aconteceu, foram duas vezes. Essa vez e a, uma vez que eu escutei também, numa dessas, uma versão orquestrada da One do Metallica, que também eu entrei aí no quase que no Nirvana musical. Mas assim, é um sentimento inacreditável e me arrepia até hoje, entendeu? A forma como sobe, toda a composição da música, assim. Inacreditável, assim. É uma música também que não tem o primor que tem a Bohemian Rhapsody pela história, mas assim, pra mim é uma música impecável também. Não perde com certeza. nada. Com certeza. Sim. O Kuroki até brincou aí com o Doodle do Google, mas é, quando o Google lançou esse Doodle, cara, ele tava no serviço e eu vi. Chorou. É sério, cara. Eu chorei na hora. Ainda bem que tava na hora do almoço. Sabe quando você volta mais cedo do almoço e vai mexer na internet? Até dar o horário de voltar. Uh-huh. Aí você começa a mexer na internet, aí primeira coisa, né? Você abre o bocão, aí vem o site do Google e aquele Doodle maravilhoso. Né? Eu sempre que eu posso, eu vou procurar lá no meio dos Doodles esse Doodle, cara. Que se eu não me engano, lançou no foi no dia, aniversário No aniversário do Fred Mercury. Na data de aniversário do Fred Mercury. E, cara, eu voltei do almoço, eu abri aquele Doodle. É, ainda bem que não tinha ninguém perto. Porque eu achei... Fala que era a cebola do almoço, maldita cebola. É. Muita pimenta, sabe? Não dá. Mas, cara, é emocionante. I want to ride my Aí veio o Live Killers, em 1979. É, o primeiro ao vivo, né? deles, álbum que juntou a coletânea, foi a coletânea de todos os outros, né? Isso. Pô, tem um monte de música foda aqui, o York, o Killer Queen, Bicycle Race... Na verdade, esse é um bom álbum pra, tipo, você pegar tudo que é bom, assim, né? Você filtra bem... Exatamente! Tudo que... Claro! Tem tudo, episódio, tudo, tudo, o tudo, York, tudo, o Early Ships, God Save the Queen, tem um monte aqui, porra, cara. É, pelo menos as mais conhecidas tem, né, cara? E aí... Em comparação, né, no ano seguinte... Em 80 saiu The Game. The Game, que é um puta álbum. Oh, eu também acho. Pô, tem o Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust. Eu ainda acho Another One Bites the Dust a melhor introdução de baixo. Total. Uma das melhores introduções de baixo, cara. Porque o John Deacon tá incrível nessa música, né, cara? Começa tum. Tem uma parada dessa música que ela sempre, pode ser só comigo, mas assim, ela tem uma parada, uma coisa instigante. Se você prestar atenção, a guitarra, a música inteira ela fica parecendo que vai entrar, mas ela não entra, sabe? Ela não vem de uma vez. Ela começa, ela para e volta e fica o baixo. E você, ela mexe com você, ela brinca com a sua forma como você tá acostumado a ouvir música, entendeu? Exatamente, porque o que acaba te empolgando é até o baixo, porque a guitarra ela não exatamente. Entra. O protagonista possa ser o baixo, né, cara? Ele deixa de ser o coadjuvante nessa música. É genial, é uma construção, assim, ímpar de música, sabe? É uma coisa que quebra a sua expectativa. Isso que eu acho que é a diferença. E foi feito pelo próprio, né? Foi feito pelo Deacon, exatamente. Tem outra música também muito boa, é Save Me, que é aquela... Não, Save Me é incrível. Somebody também. Somebody save me! Não é essa, pô. É que nem a obra-prima, o melhor álbum de todos os álbuns do Fred Mercury. Do Queen. Eu falei besteira agora. Mas o melhor álbum de todos os tempos, assim, que tem a melhor música de todos, a mais bem feita, a mais bem bolada, que mais vendeu. Lá vem. O Flash Gordon, de 1981. Aquele primor de filme. Ai, meu Deus do céu. Flash. Cara, filme brega e álbum brega. Puta vida. Eu, Tem gente que critica muito o Flash Gordon, tem gente que odeia o Flash Gordon. Critico, cara. Dá muita vergonha ali. Eu gosto daquele filme. Daquele não, não, filme. Não o filme, pô, o álbum. Esquece o filme, Sandy, o filme é uma merda. É, então. Mas eu digo o álbum, tem muita gente que critica o próprio álbum. É um dos piores, sim, eu concordo, é um dos piores do Queen. É brega, só dentro tem do que eles têm, realmente dele, tem coisa muito melhor. Mas não é ruim, sim, eu não acho um álbum ruim, assim, ao ponto de jogar fora. É, então, exatamente. É péssimo, mas é fraquinho. Não, é fraquinho. Comparado com os outros álbuns, ele é fraquinho. Mas eu gosto do... Eu não sei se é por causa da nostalgia ou o que é, mas eu gosto desse álbum. Eu acho que ele talvez tenha um problema que, assim, por mais que... Claro, o Queen é uma banda criativa, eles ainda tinham esse problema de estar trabalhando com uma matéria de base. Então eles tinham que fazer exatamente a parada meio do filme, tudo bem. Você vê que a música são deles cantando, a composição é deles, tudo bonitinho, mas eu acho que ainda tem essa... essa como que a gente vai se adaptar a sair uma coisa com essa cara do filme, entendeu? Então talvez aí que eles não tenham conseguido fazer a conversão do que precisava pro filme, do estilo deles, pra fazer algo muito bom. Mas eu gosto do álbum. Não fala, ah, bosta, eu jogo fora. Eu não... apesar de eu gostar, mas não é o Chinese Democracy deles, entendeu? Apesar que eu gosto do Chinese Democracy. Eu gosto do Chinese Democracy. A galera mata, a galera corta os... Depois eu conheço a galera que se matou. Esperou o Chinese Democracy, ouviu e se matou. Não vale a pena mais viver depois. Na sequência do Flash Gordon, em 1982, o Queen lançou o álbum Hot Space, que trouxe um dos maiores sucessos também da banda, que é Under Pressure. Under Pressure. Nessa época eles já estavam trabalhando junto com o David Bowie, né? Essa música, esse single, Under Pressure. Exatamente. Que anos depois o tal do Vanilla Ice disse que não copiou o ritmo, né? Imagina. Eu não copiei o ritmo, tem uma nota mais que tá vendo então. Eu acho que tem, ó, deve ter aí, a gente vai tentar achar, deve ter no YouTube versões que botam as duas juntas. E aí a gente vai tentar colocar algum link na postagem pra vocês. Eles comparam os 30 primeiros segundos de um da outra. E aí vocês julgam. Vocês julguem eles. A questão até do Vanilla Ice, o Roger Taylor e o Brian May, eles chegaram a abrir processo contra o Vanilla Ice, só que depois eles conversaram, entraram em acordo e deixaram depois por isso mesmo. Depois ele não fez mais nada mesmo, né? Depois... Exatamente, cara. Claro. Que música de relevância internacional que tem Vanilla Ice? Mais né? Não precisa também acabar com a vida do cara, assim, né? Até alguns momentos atrás eu nem sabia que era Vanilla Ice, acabei de ver aqui. É idêntico, velho. Nem... Não, tem uma nota lá. Ice, Vanilla Ice. Ice, Baby. Minha infância foi só ouvindo forró e frevo. Vocês se esquecem disso. Eu moro do outro lado do país. Under Pressure é também uma das minhas músicas favoritas do Queen. Eu acho que é uma composição. O Bowie tá fantástico nessa música. Ele e o Freddie Mercury encaixam de uma maneira, assim, ímpar. Eu acho realmente uma música também eterna nesse ponto. Bom, e na sequência o Queen lançou The Works, né? Ótimas músicas. Gaga. Ó, a The Works trouxe Radio Gaga, cara. Radio Gaga, I Want to Break Free, Hammer to Fall. Eu adoro Radio Gaga. Eu acho que talvez depois, assim, como música do Queen, eu acho que a mais emblemática pro público geral é o Want to Break Free. Ah, com certeza. Sabe quando vem na cabeça das pessoas o clipe, a imagem, a música? Eu acho que quando você fala, as pessoas têm essa relação com a Want to Break Free, né? Se eu tivesse que participar de algum... Como é que fala? Que você tem que interpretar alguma cena, eu com certeza interpretaria I Want to Break Free. A empregada lá, né? A empregada pra vestir. O único cosplay que eu faço é do Fred Mercury de empregada. Fora isso... Exatamente. Nenhum outro cosplay é válido. Agora, uma coisa emblemática desse I Want to Break Free é quando eles vieram cantar aqui no Brasil e que a Glória Maria perguntou lá pra ele: é verdade que I Want to Break Free foi criada para o público LGBT? Aí depois ela pergunta em inglês, aí ele vai e fala: olha, filha, eu já entendi tudo em português, você não precisa repetir, tá? Mano, ela mudou a cara dela, velho. E ela continuou fazendo perguntas em português e depois em inglês. É louca. Não sabe trabalhar fora da caixinha, né? Pois é. É louca, é louca. Aquela mulher. Aí ele explicou que, na verdade, a música foi criada por causa dos direitos das mulheres e não... Exatamente. Baseado no em direitos LGBT. É uma... Não sei se é uma comparação, mas é uma conclusão que a maioria das pessoas chega, né? Que é referente à questão LGBT. Pois é. A interpreta dessa forma. E hoje em dia também a galera interpreta muito dessa forma por já conhecer a opção sexual do Freddie Mercury. Sendo que a música foi composta pelo John Deacon, né, cara? Não foi nem ele que teve a ideia, exatamente. É uma pena que esse álbum não vendeu tão bem nos Estados Unidos, mas vendeu bastante no Reino Unido. A própria Radio Gaga, ela é uma crítica social, né, cara? Sim. Ao que era a mídia em formato de rádio no, naquela época, né? É, essas músicas que se vendem na rádio, né, e só tá com elas também, né? É. Uma coisa assim. All We Hear, Radio Google, Radio Gaga, né, cara? Agora, em 85 teve uma reviravolta do Queen, né, em questão de shows. Com certeza, pô, Rock in Rio, velho. Primeiro em janeiro teve o Rock in Rio, cara, e do Queen. Botaram mais de 300 mil pessoas tocando, né, todo dia no Rock in Rio. E depois em julho teve o Live Aid Concert. Saudades. Porra! Um dos melhores shows deles, sem sombra de dúvida. No estádio do Wembley, 72 mil pessoas do estádio e uma audiência de 1,9 bilhões de telespectadores, cara. É, eles foram eleitos a melhor banda do evento. Incrível, cara, incrível. Pô, em 25 minutos o cara conseguiu levantar todo mundo, velho. Em 25 minutos, geralmente eu tô dizendo em 25 minutos o show completo, mas assim, se você for levar em conta, em menos de 4 minutos, ele já tava lá com a galera, já batendo palma e tal, só no Radio Gaga, sabe? Então, tipo, é muito foda. Sim. É lendário esse show pro Queen. Nossa, é muito importante mesmo. Realmente, é incrível esse show. É aquele show, cara, que você sente por não ter nascido naquela época, né, cara? Não nascido uma época antes pra poder ter acompanhado esse show, né? Eu era muito novo, senão eu queria ter visto. Você tinha o quê? Só 120 anos. 120. Assim. 230 anos? Como é que é, Seiji? Eu tinha 2 anos, tá? Peraí. Gente. Dando sequência, daí em 86, a banda veio com outro álbum incrível, né? Que é a Kind of Magic. Esse álbum, pra mim, é um dos melhores do Queen também, cara. Ajeita por causa de um filme que eu gosto pra caramba. O Highlander, o primeiro. Ah, boa. O primeiro Highlander, gente, tá? Do céu. Que é o único que existe. É isso, vocês tem mais? Não é isso, não. Vocês tem mais. É o único tem que mais. Existe. Tem os dois, né? Tem. É. Então, o Queen, ele compôs músicas assim, pro filme. Nossa, e tem o A Kind of Magic. Who Wants to Live Forever, Princess of the Universe, porra. O nome do álbum já diz tudo, né, cara? Kind of Magic, velho. It's a Kind of Magic. No Brasil seria tipo magia. Tipo magia. Eu gosto muito da Kind of Magic. Eu não sei, ele tem ele passa uma sensação diferente de todas as outras músicas, inclusive do Queen, cara. Eu não sei explicar, eu não consigo explicar a sensação que a Kind of Magic me passa, mas parece que quando você escuta ela, e quando eu escuto ela, pode estar acontecendo o que for, eu começo a flutuar com essa música. Ela passa uma leveza, né? Ela te deixa tão leve, cara. É uma das músicas que eu uso, por exemplo, quando eu quero me desestressar. Porque ela me deixa muito leve, ela me deixa com a sensação mesmo de que eu tô flutuando, cara. O Panda, é como eu falei, é tipo magia. É tipo magia. E aí, em 86, começou a turnê final do Queen com o Freddie Mercury. Turnê da magia. E lançou um álbum ao vivo, Live Magic, em 86. Foi a partir daí que ele começou já a ter alguns sintomas, não foi? AIDS dele. Foi em 88 que saiu aqueles sintomas, mais ou menos, rumores, né? Verdade. E ele já parecia mais magro e já tava pra morrer. Mas o legal dessa turnê em 86, né? Ele apresentou 2 vezes no Wembley Stadium. Cara, muita gente pra caramba. Cara, 80 eu, mil. Eu tenho o Blu-ray. Cara, é um tesão. Então, o show é incrível, cara. Eles não conseguiram alugar pro terceiro dia, porque já tava reservado. Aí eles foram no Nibworth Park e eles esgotaram 120 mil ingressos em 2 horas. Porra. Inacreditável. Pra época, porra. Era. Hoje em dia, na internet... Maldita internet. A gente tá falando, claro, de uma época onde você não comprava pelo ingresso.com, né? Exatamente. Você não tinha o PayPal, né? A gente tá falando de uma época que a gente não era nem nascido, fala a verdade, tirando o Sage. Tirando o Sage, que já tava vivo desde o início das eras. Sage já tava vendo lá no Rock in Rio. Não, mas a gente tá falando assim, de um show que já foi feito 2 vezes no Wembley Stadium e queriam fazer a terceira em seguida e não deu, né? Aí, cara, o povo tava um hype. Meu Deus, mais show do Queen? Caramba, vai nesse lugar agora. Desesperado. Pra quem não sabe, o Wembley seria o quê? A versão do Maracanã do Brasil? Ou na... Uns 80 mil pessoas cabem. É o maior estádio do Reino Unido. Acho que é pra o pessoal entender. Quem não acompanha o futebol, às vezes não sabe tanto, né? Mas... É um estádio, inclusive, que não tem um clube que é... Ele é um estádio que pertence ao governo mesmo, é tipo o Maracanã mesmo, é um estádio que pertence ao governo, e é o maior estádio, e ele é mais utilizado pra fazer ou jogos muito importantes, ou eventos, né, e ele é muito utilizado pra eventos. Tipo, dessa grandeza, né, por exemplo, o Live Match foi gravado. Até esse momento, a banda teve idas e vindas, teve alguns projetos pessoais, né, os integrantes, eles fizeram carreira solo, tentaram carreira solo, mas acabaram voltando e tal. Só que mesmo assim, mesmo com essas indas e vindas, a banda ainda tava muito sólida até esse momento, né? Foi a partir daí, depois desse live, que começaram problemas com relação à saúde do Fred, né? Do Merck. É, em 88 já surgiram os rumores lá que ele tinha AIDS e ele nunca afirmou nada, isso. Ele sempre negou. É, foi até em 87 que ele já foi diagnosticado, mas ele nunca... A culpa pro público, isso, né? Nunca pra culpa mídia. Público pra mídia, apesar da pressão dos repórteres e tal. É, até dentro da banda, aliás, dentro de toda a staff, só os integrantes da banda mesmo sabiam, né? Sim, sim. A gente deles não sabia, né? Eles tinham falado até que era um câncer só pra gente, né? Mas até aí o câncer naquela época já tinha cura, dependendo do câncer que fosse, né? E ele mesmo com AIDS, ele conseguiu lançar o álbum The Miracle em 89. Isso. Tem umas músicas legais, vai. Não, a própria The Miracle, eu gosto muito da One It All. É uma das músicas que eu acho que tem mais a pegada. Todo mundo pergunta onde tá o metal do Queen. Eu acho que I Want It All é uma dessas músicas que mostra bem os conceitos de metal que o Queen apresenta, né? Verdade. E é uma puta música. Total. E o Fred Mercury, mesmo doente, ele conseguiu lançar também mais um álbum, né, com o Queen lá, o Innuendo, em 91. Cara, que tem a lendária música de Show Must Go On. Show Must Go On. Show Must Go On. Cara, que ironia, viu? Que ironia. É, exatamente. E a Innuendo também é muito boa, mas eu acho que a música que mais chama mais chama a atenção do álbum é The Show Must Go On, né? E é uma música que fala por si só, né? O show tem que continuar, cara. Pois né? É, porque em final de... Lá em novembro de 91, o Fred Mercury morreu. Exatamente. Um dia antes, ele fez o anunciamento público lá, o anúncio público lá, que ele tinha AIDS. Isso é o mais engraçado, né, cara? Ele anunciou que... Eu às vezes penso que era algo que ele só precisava disso pra realmente partir, pra ficar em paz com ele. Era a última coisa que faltava, né? Que faltava, exatamente. Então, ele precisava comunicar pro público dele isso, né? Ele tinha essa obrigação como a figura que ele era, divulgar isso pro público dele antes de partir. Eu acho que faltava isso, só faltava isso pra ele partir mesmo. É, ele devia estar muito fraco naquele momento. Pode liberar esse anúncio agora, gente. Pode. Não tem mais nada pra esconder. Detalhe que ele também, além, apesar desse último álbum, ele deixou muita coisa gravada, né? Ele continuou trabalhando, pra, sabendo o que estava por vir, ele queria deixar coisas prontas ainda. Realmente, é a coisa do The Show Must Go On, né? Exato. Mesmo eu não usando aqui, bola pra frente, tem que continuar, não pode parar. Tem que continuar, exatamente. Tanto que 4 anos depois saiu o último álbum que tem o Fred Mercury, o Made in Heaven, em 95. E nesse momento a gente fala que o Queen acabou sem o Fred Mercury. A formação oficial acaba aí, né, cara? A banda acabou, né? O Queen ainda continua o nome, né? Mas assim, tem convidados, tem vocalistas convidados, etc. Né? Hoje eles fazem muito tributo também, convidando vários vocalistas. Você consegue achar muita. O John Deacon, ele saiu em 97. Ele se aposentou. John Deacon se aposentou em 97. E a gente nunca mais ouviu falar dele. Ele é professor de universidade agora. Então, ele saiu do meio público, cara. Ele nunca mais está. Meio musical ele saiu. Aproveitando o gancho até que o Panda colocou, se você procurar mesmo por aí, existem diversos tributos que foram feitos ao Fred Mercury ou até mesmo ao Queen. Tem um de 92 que eu acho incrível. Tem o Elton John e o Axl Rose cantando Bohemian Rhapsody. Esse é o Fred Mercury Tribute Concert com Wembley. Isso aí, cara, é inacreditável, cara, com uma audiência de 1,2 bilhões de telespectadores e a arrecadação de 20 milhões de libras para fundos de caridade para AIDS. É inacreditável. E assim, até hoje você ainda tem, né, esses tipos de tributos e homenagens. Quer dizer, ainda tem essa memória. A banda cuidou muito bem, dá pra dizer assim, os integrantes, né, os que ficaram, eles cuidaram muito bem do legado, da história. E eu acho que isso é bonito. O Brian May e o Roger Taylor, eles têm um cuidado pra quando eles vão fazer qualquer show especial, tributo, montar uma nova equipe pra tocar junto com eles. Eles fazem muito isso também. Tem até o exemplo... Você tinha até citado o Marco Martel, vou até dar como curiosidade aí. Eles fizeram... Teve uma época aí, pra quem quiser procurar também. Eu vou colocar na postagem isso, enfim... eles queriam fazer uma turnê do Queen e eles estavam fazendo várias audições pra achar um vocalista pra tocar com eles. É, e aí eles fizeram várias audições pro vocal e aí apareceu esse cara que é o Mark Martel, que é um cara que, é, assim, a qualidade musical dele... Inacreditável. É inacreditável. E a proximidade vocal, e até um pouco física mesmo, se você ver, dá pra ver um pouco que ele tem com o Freddie Mercury, é incrível, cara, é incrível. É, eu vou colocar aqui na postagem a audição que levou ele ao Queen Extravaganza, que é o ele cantando... Somebody to Love. E assim, é incrível, cara, eu me impressionei muito. E se você pega uma pessoa que é um pouco menos sensível, gosta de Queen, mas é um pouco menos sensível, ela não percebe... Não percebe. Não percebe que não é o Freddie Mercury cantando, não percebe. E uma coisa que é interessante, e eu acho que aí tá uma das diferenças, é que assim, quando eles... Você vai escutar, provavelmente, aí, ou vídeo, ou na trilha, ou o Marco Martel cantando, e apesar de tudo, eles em nenhum momento tentaram substituir o Freddie Mercury. Então ele não vai lá performando de Freddie Mercury. Exatamente. Ele é o Mark Martel cantando. Claro, ele vai levar a música pro mais próximo do Freddie Mercury. Mas eles não querem outro. Eles não querem alguém que faça um papel, que se vista, faça toda aquela coisa de fazer sem camisa e não, não sei o que. Não, não, não. Não. Ele é realmente, é novamente, é um tributo. É uma homenagem, entendeu? É reviver e manter viva a chama daquilo que ele trouxe. Exatamente. Eu acho que isso é o mais bonito. Tanto que não é nem, eles não estão formando uma nova banda, é pra uma turnê mesmo, isso, é só pra aquilo. A gente vai fazer uma turnê, vai apresentar, e pra essa turnê do Queen Extravaganza eu quero um cara mais próximo do Freddie Mercury, por exemplo, nessa turnê. E eles conseguiram e é incrível, puta, é foda demais, né? E isso mostra o cuidado que os integrantes que ficaram, que é o Brian May e o Roger Taylor, eles têm ainda com todo esse histórico da banda, né, cara? É maior do que ele, sabe? Aquela coisa, a história da banda ela é muito mais pesada. A gente já tem, a gente fala, tem vários anos aí onde às vezes o cara, ele acha que ele é mais, ou a banda realmente, a existência da banda, ela só existe enquanto os caras estão ali com o nome deles. Depois os caras querem que o nome fique maior. É uma crítica, a pessoa não vai gostar, mas aqui no Brasil, quantos exemplos a gente tem de banda que o cara sai pra fazer a carreira solo dele e esquece a banda. Exatamente. Nunca mais. Exatamente. Nunca mais caga pra banda, entendeu? Uhum. Eu quero seguir meu caminho e fazer meu dinheiro. E não só aqui no Brasil, né? Se pegar no, o ego acaba sempre sendo maior, né, cara? Não, não fica esse... como é que eu vou falar? Essa herança, né, John? Assim, uhum. Que, pô, isso daí vai ficar pro resto da vida, até pra, quando depois deles partirem também, né, cara? Agora eu quero puxar um ponto aqui que eu acho legal. Como é que cada um conheceu a banda, assim? Não a conheci por causa de rock, não. Conheceu, mas aquele conhecer de você querer acompanhar mais a banda, de virar fã mesmo. A parte onde você começou a gostar mesmo do Queen e das obras do Queen. Eu vou começar por mim, que foi quando eu tinha 15 anos, olha aí. Mesma idade. Olha, o bebê aí, panda. Mesma idade. Panda adolescente. Um bebê panda adolescente, procurando shows e, tipo, na verdade, acho que eu tava procurando japonesíssimo, velho. E aí eu achei o Live in Japan. O Budokan lá. Do Queen. E, puta, eu peguei pra assistir e eu já conhecia o Queen de nome e tal, já conhecia as músicas mais conhecidas, assim, que é We Are the Champions, We Rock, a gente até comentou aqui. Mas até aí o Queen pra mim era só isso, né? E aí eu baixei, eu fiquei realmente curioso pelo Live in Japan do Queen, baixei e, cara, aí que eu comecei a virar a fã mesmo do Queen, cara. Eu comecei, eu assisti uma fita cassete antiga, eu acho que era do meu pai, não me lembro, do uhum. Rock in Rio. E aí eu enlouqueci, eu me lembro. Ah, cara, não. Depois tem de um como, tempo, né? Porque, tipo, já várias coisas assim que eu já assisti em fita cassete, eu passei um bom tempo, uhum, pra descobrir o que era. Aí eu descobri o que era Queen, alguns anos depois, e aí, tipo, nas minhas andanças pela internet, comecei a baixar, e aí comprei o Blu-ray, comprei algumas coisinhas, e aí sou feliz. E aí só o inevitável, né, cara? Até complementando o que eu tinha falado, eu, em casa mesmo, eu não tenho muita influência, mas acho que quase nenhuma puxada pro rock. A única pessoa que gostava de alguma coisa ou outra era minha tia, tanto que eu conheci Pink Floyd por ela também, mas em casa mesmo eu não tinha influência pra rock. Então, essas coisas pra mim sempre foi externa, entendeu? Sempre, exemplo, tinha que vir da rua. Exatamente, sempre tinha que vir da rua. Em casa a Panda tinha Enka, era o dia todo, só Enka. Enka, sertanejo, pagodão. Infância foi legal, cara. Foi divertida. O Enka, né? O Panda é aquele cara que por uma curva errada ele não caiu, tipo, no mundo totalmente diferente. Exatamente, mas é exatamente isso. Do Queen pro Enka. Eu ainda acho que o Panda pode ir pra esse lado ainda. Cuidado. Não, tá muito tarde. Agora já. Não, tá o velho, Enka já. Ainda tô. O Enka eu mantive. Se livra disso, Panda. Se livra disso. Mas então, eu tinha um pouco de conhecimento já, mais ou menos, do que era. Eu, diferente do Panda, tive um pouco dessa coisa de casa, né? Tava um pouco meio que no que os meus pais gostavam. Apesar de não ser o estilo principal, eles respeitavam e já tinham me apresentado. Mas eu acho que a virada mesmo foi mais ou menos nesse episódio que eu falei, onde eu baixei algumas músicas do Queen. Eu confesso que é um pouco nebuloso exatamente qual foi a ordem das coisas. E logo, concomitante ao mesmo, e junto... Eu vi um documentário, uma época, na MTV, falando sobre músicas, assim, as músicas mais importantes do mundo, uma coisa assim, sabe? Era um top de curiosidades. E a música número um era Bohemian Rhapsody, entendeu? Cara. Da importância que ela tinha pra indústria da música, como material musical e tudo isso. E eu fiquei apaixonado. Mesmo na época eu não tinha escutado a música ainda, mas eu fiquei apaixonado e falava, cara, olha o trabalho que teve isso, sabe? Não é possível que tenha uma banda que se dedicou tanto, né? E aí, realmente, acho que quando juntou tudo isso que eu realmente entendi que era uma banda diferenciada, entendeu? Era um material acima da média, era algo que você não via sempre por aí. Você sabe que eu conheci pela MTV, ô? Olha aí! O CDC. Caraca, jura? Eu conheci o Sex Pistols. Sério? Cara, MTV já foi naquele... boa. A MTV, tem seus méritos, foi. Entendeu? Saudades dessa época da MTV. A MTV do Marcos Mion. Essa MTV, entendeu? Isso. Olha, é tanto que eu conheci bem o Queen pela MTV, né? Ai, olha que beleza. Mas assim, o primeiro contato não foi pela MTV, é por causa de filmes mesmo, né? Assim, Flash o Highlander, Gordon. Por exemplo, eu gostava. Então, e tem aquelas músicas assim, que maneiro. Mas uma que eu fiquei assim, cara, de onde é essa música? Foi no Wayne's World, quanto mais idiota, melhor. Início já com... Bohemian Rhapsody, fazer cara, que música é essa? Esse filme, ele tem os problemas, mas ele tem uma das piadas, que eu acho que é uma das piadas mais engraçadas, que é a do Stairway to Heaven, que não pode tocar o Stairway to Heaven. Tocar a guitarra, menos Stairway to Heaven. Eu acho muito, umas piadas muito boas nesse filme, nesse ponto. Assim, cara, nessa e toda vez que eu escuto o Bohemian Rhapsody, eu fico mexendo a cabeça, que nem eles fazem no carro. É maneiro. Mas a MTV, realmente, cara, você... Melhor, eu entrei no mundo do Queen. Porra. Eu lembro até hoje, eu conheci esse discípulo por causa do programa Top Top, que é o Top 10 Mortes dos Famosos. Esse do... Eu tava na morte do Bon Scott. Nossa, esse do Queen era um Top Top. Era o Top Top músicas mais importantes da história, parada assim. Acho que o décimo lugar era tipo a música Parabéns Pra Você. Porque, tipo, Marina música... apresentava. Então, bons tempos. Saudades a MTV de raiz. De raiz, mas... Essa MTV marota, né, cara? De várzea. Bom, mas continuando aqui, eu queria fazer uma brincadeira com todo mundo aqui. Vamos eleger as três músicas favoritas. Não sei, vai ser difícil. A tarefa é difícil. É isso que eu tô falando, né? É tipo, é pior que escolher filho. Escolhe filho, mas não escolhe música. Para, né? Mas já que tá gravando o podcast, tem que ter um pouco de trabalho. Tem que ter, tem que ter. Haruka Kanata, mas qual? Não? Então vamos ficar aqui o top 3 de cada um. Música favorita, pode repetir, tá? Não tem problema. Difícil. Cara, eu vou começar. Mas eu... top 3 é melhor se ele falasse só a melhor. Aí é foda, aí é maldade, aí, não, entendeu? Então, eu tô falando top 3, não necessariamente esse top 3 seja na ordem, mas que você mais gosta. 3, eu vou dar 3 indicações, na verdade. Favoritas. Assim. Vai ser favorito, vai ser boas pra se escutar. Vai. Não, mas aqui a gente vai falar as favoritas. Assim. A indicação é Flash Gordon. Tá bom, host. O host mandou, tem que obedecer. Eu vou até comentar aqui já, então, já que você falou indicações a gente vai fazer depois, né, Cê? Tá bom. Lançamento, a gente vai lançar aí... Ah, boa. Comemorando esse podcast também, a gente vai lançar aí uma playlist especial também do Queen, com as indicações dos participantes. Então aqui a gente vai dar as três favoritas mesmo de cada um, tá? Eu passei o podcast inteiro já pensando. Porra, filha da puta, claro, né? Claro, ele escreveu a porra da pauta. Filha da puta, não, né? Não pode. Desgraçado. Na verdade, eu passei a semana inteira. Caraca, não. Caraca, qual, velho? E vou dar as minhas favoritas, tá? Que é Show Must Go On. Tá? Bohemian Rhapsody. Acho que não tem nem dúvidas pra mim com relação a isso. E é difícil escolher essas três favoritas, porque, puta, tem muita música, mas acho que se for pra eleger as três, essas duas e Don't Stop Me Now. Não tem jeito, pra mim, são essas três que são as minhas músicas favoritas, e é isso aí. Cara, vai ser meio repetido, cara, eu não queira repetir tantos assim, viu? Por exemplo, o Bohemian Rhapsody vai estar em todos, eu acho, todo mundo. Eu nem vou colocar na minha, porque então eu vou botar, tirar cara. Ela, né, eu vou deixar ela eu vou como tirar número ela, zero. Porque vai estar ali, né, não tem jeito. Eu vou tirar ela do... É, tá bom, então vamos deixar assim, Bohemian é o concurso, então vou por mais uma. Tá, então mantém Show Must Go On, Don't Stop Me Now e... Caraca, agora aí também dificulta pra porra, agora tem que pensar na hora. Toma! Pode agora. Acha que é fácil assim? Jogar no colo do pimenta no cu do outro é refresco, né? Eu tive uma semana pra pensar, Se vira agora. A terceira vai ser Sister Gradeville. Eu adoro essa música. Olha aí, muito legal. Muito animado. Tá bom. Pra mim, eu vou de... Te odeio, Panda. Eu vou de Don't Stop Me Now primeiro, porque essa música é... É nível cabeça de falar, né? Você sai do seu corpo e tal. Né? Ah, é isso aí, experiência extracorpórea, isso aí, ghost. Eu já sei. Quase, entendeu? O outro lado da música. É melhor do que a LSD. Nossa, né? Senhora. Mas assim, eu vou partir pra um outro campo, assim, eu acho que ninguém vai colocar essas, e assim, são músicas que me fizeram o que sou hoje. Então, além de Don't Stop Me Now, claro que Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, We Are The Champions, Radio Gaga e o Rock You estão no meio aí de músicas que todo mundo gosta. Radio Gaga. Mas assim, e I Want To Break Free também. Mas se eu for escolher as duas próximas, é I Want It All. Olha, eu vou falar uma do Queen e uma bônus, porque é só do Fred, na verdade. Porra! Eu não consigo, olha, tá difícil, calma. A última do Queen que eu vou recomendar pra galera... Somebody to Love. Somebody to Love. Somebody to Love. Olha aí. Love. E finalizando, porque a quarta é a bônus do Fred, é I Was Born to Love You e Fuck You. Pronto, acabei. Fuck You. Was born to love. Ah, isso é incrível também. Não, parabéns. É muito válido esse bônus. É um bônus válido. Robô, puxou o saco do host. Olha aí. Eu vou escolher então a Radio Gaga. Eu gosto Radio dessa música. Gaga. Eu gosto do clipe do Radio Gaga também, tá, né? É muito bom. Um ambiente meio futurista até, né, cara? Radio parece Cucu. Aqueles filmes distópicos e tal, né? Eles no carrinho. Eu vou escolher também o Princess of the Universe, porque eu gosto do Highlander primeiro. Essa música tema, eu gosto dela. E eu vou ser meio clichê, We Are the Champions. Eu gosto. Tocou na minha formatura também. Então. Só na sua, né? O Sage se formando na Idade Média, tocando We Are the Champions. É, e quem falou que nunca tocou, que não tocou na formatura essa música, tá mentindo. Você não foi na formatura, né? O cara nem foi na formatura, tá inventando, porque tocou. É, então, não tocou We Are the Champions, mentira. Tocou no seu batizado, se você não sabe, pergunta pra sua mãe. Tava tocando. Cara, que difícil, puta que pariu. Eu acho que... Haruka Kanata. Haruka Kanata. Eu vou ficar nessa até... Eu acho que eu vou ficar, então, pra mudar um pouco, mas que não tá, assim, não dizendo que eu gosto de todas. Eu vou ficar com Under Pressure, que eu gosto muito, e a Fer roubou na ela da minha playlist. Droga. Chupa Vanilla Ice. Cadê o sucesso, Vanilla Ice? Another One Bites the Dust. Eu gosto. Exatamente. Ai, caraca, e agora? Então vai. Uma que é diferente, eu gosto porque ela é diferente. Crazy Little Thing Call Love. Crazy Little Thing. Pegada do Elvis, Rockabilly. cabelo pra trás. Você vê, então. Dá vontade de dançar, né, velho? Exatamente. Bom, antes de entrar nas considerações, eu queria fazer algumas indicações também que eu acho bem válido de podcast. São três podcasts aqui. Já até sei e concordo. Assina embaixo. São três podcasts aqui sobre o tema que são incríveis, cara. São incríveis. Pra começar, eu vou começar com Radiofobia Classics número 4, sobre excelente. O Queen. Excelente. Onde eles destrincham toda a história do Queen pelo podcast. É, abraço, Léo Lopes. E naquele estilo Radiofobia, né? Ele conta a história e toca as músicas do Queen. É um podcast muito bom, é um excelente podcast, eu gosto muito e é muito válido escutar ele. E os outros dois podcasts que eu tenho pra indicar é o Café Brasil 275 sobre Bohemian Rhapsody e o Café Brasil 284 sobre Bohemian Rhapsody 2. O primeiro, o Luciano Pires, ele disseca a música, é incrível, o podcast é incrível. É um dos meus podcasts favoritos hoje, é esse sobre Bohemian Rhapsody. E o 2, que é ele mostrando feedback da galera com relação ao podcast. Também são dois podcasts incríveis. Olha, eu posso dizer com a segurança aí de uns 90% que como podcast, assim, tirando outros podcasts que, na verdade, tem um formato assim, nesse tipo de podcast tradicional, trazendo pra você um conteúdo, esse primeiro do Bohemian Rhapsody, do Café Brasil, acho que é o melhor que eu já escutei, assim, de arrepiar. Assim, eu terminei, eu falei, caralho! Ah, com certeza. Ele, porra, é excelente. É um podcast animal, cara, sério. É um podcast que, sério, me fez chorar. Se você assim, não... É tão incrível que se você não gosta tanto da música, ou, assim, escuta e tenta, assim, pra entender um pouco melhor por que a gente fala tanto dessa música, entendeu? O que tanto ela tem, não é só fanboyzice nossa, não. Cara, animal. É animal, é incrível. E bom, vamos às considerações, então, né? Ah! Mano, escuta Queen, esquece essas bandinhas merda, One Direction, essas merda aí de Metallica. Quase a mesma coisa, Iron Maiden. Porra, não Eca. Pode. O negócio é escuta Queen. Não que pode, isso, cara. Vamos devagar. Vamos devagar. Começa a partir daí, o gosto de vocês é uma merda, escutem só Queen. E assim, vocês vão se sentir autossuficientes. Falou o cara que gosta de Naruto. Opa. Caralho. Falou o cara que gosta de Dragon Ball. Eu odeio Naruto e eu odeio Dragon Ball. Mas assim, eu realmente recomendo. Um abraço pra todo mundo, um beijo na bunda. Até amanhã, tchau. A gente já falou tudo, a gente conseguiu destrinchar muito bem a banda, o que ela é, mas eu acho, pra mim, o ponto principal e o que mais me chamou a atenção quando eu escuto, tirando, claro, a qualidade técnica da banda, todos os integrantes individuais, o Freddie Mercury, que é um cara excepcional, assim, como pouquíssimos, assim, dá pra contar nos dedos de uma mão quantos tem a grandiosidade musical que esse cara tem, mas eu acho que o que mais marca, né, pra mim... Não, tudo. O que mais marca pra mim, eu acho que é a alma, entendeu? Eu acho que é a alma que as músicas e a banda tem, é uma coisa que você sente, entendeu? Ela passa realmente essa mídia, não é só uma música, não é só uma batida, não é só um instrumento, não é só um solo legal, não é só uma bateria impecável e bem calculada, não, é um sentimento. Você vê que é um esforço coletivo, é uma construção de um grupo que realmente amava o que estava fazendo, de pessoas fora de série, assim. Então eu acho que é um dos materiais únicos, que você pode até não gostar do seu favorito, mas o mínimo que você tem que fazer é prestar o respeito, entendeu? É olhar e falar, puta, realmente tem mérito aí. Não é o meu estilo, não gosto, prefiro lá o... Com que é o Cristiano Ronaldo lá? O Cristiano Araújo. Prefiro o Cristiano Araújo, beleza. Né? Sim, como eu falei, você tem todo o direito de estar errado. Mas, às vezes, é importante você olhar pra essas pessoas que mudaram o ramo da música. Como a música é, elas formaram tudo que veio depois deles. No ramo da música, do videoclipe, de show, tudo. Então, eu acho que essa é a essência do Queen pra mim. E até repetindo o que você já tinha falado, né, cara? É muito mais do que egos, né, cara? É a banda, sim, né? É a banda acima de tudo, cara. É isso que é mais incrível neles, né? É. O Queen, eu falo assim, é uma banda incrível, né? Pela sua capacidade de ousar, por tentar inovar, por não ficar sempre na mesma, né? Então é o seguinte, ele é uma banda, assim, de vanguarda naquela época, cara. Nossa, tá bom, ali no seu começo ele tinha muita referência, principalmente do Led Zeppelin, né? Mas depois ele tentou trilhar o caminho próprio, tentou fugir dos estilos que estavam naquele momento, criar uma identidade, né? E é o seguinte, se você gosta bastante de uma música assim, bem feita, com uma boa letra, sabe? Tente escutar Queen, vai. Eu digo que o Queen pode não ser uma unanimidade, né, de todo mundo, mas a grande maioria que gosta de música, ainda mais do rock, né? Adoro o Queen. E com certeza já escutou uma música deles. São músicas que são muito legais, muito gostosas de você escutar. E você cantar também, né? A música tocando, né? Quem nunca escutou as músicas do Queen, tá, ficou com essa vontade de cantar. We Rock You, We Are The Champions, The Show Must Go On. A gente tá querendo cantar aqui na gravação, a gente cantou na gravação. Claro. Né? Que, pois é, Don't Stop Me Now. Porra, tem um monte de música assim, são músicas muito boas, ainda mais se você for num karaokê também, cara. Porra, porra, é uma das mais pedidas, com certeza, né? Ela e John Bob. Então, galera, Queen, cara, é uma das melhores bandas, uma das maiores bandas, uma das bandas mais influentes do mundo e, cara, merece todos os elogios possíveis. Eu acho que não tem muito mais o que complementar, né, cara? O Queen, assim, puta banda incrível. Eu tive a minha primeira experiência. Se você for considerar uma experiência recente, foi com 15 anos. Cara, já faz 10 anos, né? Enfim. Então, é. Eu tava fazendo uma conta quase assim, bateu uma pequena depressão. É. Imagino seja. Cara, com 15 anos foi o quê? Quantos anos atrás? Então, Sage, para, não faz a conta, não. 15 anos não já vale faz a pena. 15 anos atrás, né, Sage? 15 anos o Sage tava lá, tava derrubando o muro de Berlim lá, dando as porradas no muro de Berlim. Há 15 anos o Sage já tinha mais de 15 anos, né? É um bom ponto. É um bom. É. E olha que essa nem é zoeira dessa vez. Nem é zoeira, exatamente. Mas enfim, é uma banda incrível, ela te faz emergir vários sentimentos enquanto você escuta as músicas. Eu não consigo falar muito sobre o Queen sem sentir um pouco de emoção, sim. É, ele não é só mais uma banda, né? É uma banda que quis se diferenciar, ela não quis ser mais um Led Zeppelin, né? Ela fez por onde? Ela procurou se diferenciar. A gente até brincou, zoou o Tim Staffel, porque o cara saiu pra fazer parte do Humpty Bong lá. Realmente, que frustração, que arrependimento. Tá, que pariu. Exatamente. Mas, exatamente, se hoje, por exemplo, você não escuta falar do Hemp Bomb, por exemplo. Eu até pesquisar mais, ler mais sobre o Queen, nunca tinha ouvido falar dessa banda. E é mais uma dessas milhares de bandas, até que o Freddie Mercury fez parte e saiu depois porque não via futuro nas bandas. Ah, o Queen podia ser mais uma dessas bandinhas que tinha os montes e que não foi a lugar nenhum. E só que não, teve diferencial, teve a esperança que o Fred teve, que o futuro que o Freddie Mercury viu no Queen, viu no Smiley, que depois virou o Queen, enfim. É, mas ele sentiu, eu acho que foi muito sentimento dele isso, né? Acima de tudo. Acabou fazendo a diferença e tendo a grandiosidade que tem hoje, né, cara? Bom, e eu acho que é isso, né? A gente deixa aqui nosso sentimento nesse podcast. Com a banda que representa muito o que é esse dia que a gente tá lançando. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Quem não conhece, vá atrás da banda. E quem já conhece, que aprecie esse podcast da melhor forma possível. Que é isso que a gente quis proporcionar nesse podcast tão especial, que é sobre o Queen. E a gente fica por aqui, né, gente? Então é isso aí. Até a próxima semana com um novo podcast e até mais. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Falou galera. Galera. A mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. E eu sou o Kiba, vamos gravar rapidamente, porque daqui a pouco começa uma gravação. Meu Deus do céu, vamos logo. tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, pra quem não conhece o nosso site, né, acesse ele em www.projetoxpodcast.com.br. E se você gostou dos nossos podcasts, do nosso site, das nossas matérias, inclusive as matérias que eu escrevo, por favor, leiam. Mande um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E acompanhe as nossas falácias no Twitter no @projetoxpodcast. Recados, nós tivemos duas matérias, né, Kiba, sendo lançadas. Duas matérias que fui eu que escrevi, porque ninguém escreve mais essa porcaria nesse site. Desculpa, desculpa. Beijo, Dri, beijo, cabeça, beijo, Fer, beijo, Seiji. Pronto, falei. É, bom. Mas a primeira matéria é a chamada De que adianta escrever um livro se ninguém lê, né? É uma matéria de autoajuda, na verdade, que eu... Eu tava num momento zen e falei, vou escrever. Aí escrevi e lancei no site, achei legal. Você, jovem, que tem vontade de escrever alguma coisa, lê a matéria do Kiba, você pode se inspirar. Aí comenta, porque tá zero comentário, tô ficando chateado. Que triste, né? E a segunda matéria é uma chamada Os Personagens Sensitivos da Sense8. É o seriado... É de Sense8, na verdade. O seriado do Netflix, aquele seriado maluco que eu não recomendo que você assista ao lado dos seus pais, mas é um bom seriado. E eu fiz aí um guia dos personagens principais aí, só pra comentar, porque eu achei interessante. Lá tá explicando por que que eu fiz isso. Tudo bem. Então, vamos aos nossos e-mails, né? Vamos aos e-mails. O primeiro e-mail é do Jonas França, e ele escreve assim, ó. Oi, pessoal do PXP. O programa foi muito bom. Sério, muito remake é uma porcaria, mal feito e sem precisão. O cara que inventaram de fazer o remake do Poderoso Chefão merece ser sodomizado pelo Grayson Bolton. Caramba, que violento. Que isso? Jesus não curtiu isso, não. Olha aí. Lara Croft também sofreu um remake, que pra mim é muito melhor que os jogos antigos. Polêmica. Vida longa e próspera para vocês. Tudo bem. Aqui ele comenta basicamente do podcast anterior a esse, né? Que desse que a gente vai dar o feedback. Falar sobre remakes e tal, né? Sim. É porque, na verdade, o que ele falou, eu achei interessante no finalzinho da Lara Croft. É, pra mim não dá pra você comparar com os jogos antigos, porque pra mim é um outro estilo de jogo, na verdade. Ah, também, outra época também, né? É outra época, né? Não dá pra comparar. Porque aí você tem muito mais um jogo de aventura do que um jogo de estratégia, puzzles aí, né? Mas enfim, eu também gosto da nova fase da Lara Croft, achei legal. Pois é, valeu pelo teu e-mail, Jonas França. Muito obrigado. Continue mandando e-mails para o Projeto X. O próximo e-mail é do Thales Borges. E aí, pessoal do Projeto X, sou do Rio de Janeiro e tenho 21 anos. Ótimo podcast, curti muito. Acho que existe um grande saudosismo em cima de alguns filmes. Tem filmes que são uma droga e o reboot ou remake são até melhores. O problema é que as pessoas tomam o filme como seu e que é intocável. Poxa, o filme não se autodestruirá por conta da nova versão. É verdade, né? Concordo com ele. O problema é quando se tem um produto bom e depois fazem uma grande merda, ou quando lançam um reboot com um curto intervalo de um filme para o outro, tipo Homem-Aranha, verdade. Verdade. Queria muito uma continuação ou qualquer coisa sobre De Volta para o Futuro, mas vou ter que esperar o criador morrer, provavelmente. É. Olha, eu espero que não tenha essa continuação, na boa. Ou um remake, não. Não, não, não. Outra coisa, o Hobbit não seria um spin-off? Aproveitando o assunto, quando teremos um crossover no Projeto X no Dois Quadrinhos? Ótimo canal, conheci vocês por lá. Mas respondendo o Thales Borges, o Hobbit não é um spin-off, né? Não, exatamente. Na verdade... ele é baseado no livro do Hobbit, que na verdade, se você pensar bem, o Senhor dos Anéis é um spin-off do Hobbit. É. Na verdade, não, ele, né? Ele é uma sequência, né? É, uma sequência, então... mas é... O Hobbit não pode ser considerado spin-off de maneira nenhuma. Não mesmo. Talvez aquelas loucuras que o Peter Jackson colocou no filme, talvez sejam, mas... Ah, sim, que não estão no livro, né? É, mas o livro em si não é spin-off, não. E sobre o crossover, acho que não vai ter tão cedo um crossover assim, lá no canal. É, né? A gente é feio. A gente é feio, a gente não aparece no vídeo. A gente tem que fazer uma plástica, sabe? Alguma coisa assim. Não dá, não rola. É, embora convite já teve, mas realmente ainda não. A gente é muito feio. É. Mas valeu, Thales, pelo seu e-mail. Olha aí. Continue mandando e-mails para o Projeto X Podcast. O próximo e-mail é do Wagner Pimentel. Fala aí, galera do PXP. Antes de mais nada, acho que seria um podcast ao vivo, Hangout sobre o Dia Mundial do Rock. Então, não é Hangout, não é ao vivo, embora ele seja lançado no Dia Mundial do Rock. Ele tem a ver, tem tudo a ver, né, com o Dia Mundial do Rock. Pois é, mas é um podcast de Queen, da banda Queen. Pô, isso. Muito bom, muito bom. E sobre ótima ideia. Ótima ideia lançar ele no Dia Mundial do Rock. Eu acho que isso foi de propósito, né, seus safadinhos. Olha aí. Nosso planejamento deu time e bateu dessa vez. É, tamo imbatível, galera. Olha aí. Imbatível. E sobre o podcast da semana passada, né? O Loeb é um filho da puta sortudo. Ele conseguiu, com três histórias boas, fazer uma carreira repetindo as mesmas histórias. O bom é que não teve robô, Superman e Batman. Mas em si, a história é muito boa. Gosto desse climão denso do Batman. Além disso, é sempre bom ter o Vinícius, que apesar de ser Marveco, Marvete, né? Ele respeita as leis sagradas dos quadrinhos de herói. Vinícius é um cara legal. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente há muito tempo atrás. Ele é um cara legal. É bem legal mesmo. né? Aí ele fala assim: em primeiro, Alan Moore está sempre certo. Em segundo, o Vasco. Puta, sacanagem com o Vasco. E terceiro, Kirby é o cara, não o Stan Lee. Olha aí. Não sei se vocês sabem, mas tem o Capitão América branco escrito pelo Loeb e desenhado pelo Tim. Demais é isso. É, então, o Jeff Loeb é um cara bem contestado, né? Ele ser Tim Sale, ele não funciona, na verdade. Embora ele realmente lhe deu sorte, né? Escrevendo algumas histórias muito boas do Batman. Mas valeu, então, pelo teu e-mail, Wagner Pimentel. E só pra constar, eu também sou Marveco. Olha aí. Tá bom. Tá certo. Valeu, Wagner, pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Otávio Augusto. Olá, pessoal do Projeto X. Aqui é o Otávio Augusto. E um sorrisinho. Fiquei muito feliz por ter lido meu e-mail no último podcast. Desculpe não ter me apresentado antes. Sou de Lima Duarte. Lima Duarte, o ator? Minas Gerais. Tenho 22 anos e estou fazendo faculdade de História. Gostei muito do último programa sobre o Batman, O Longo Dia das Bruxas. Ah, e eu também não desconfiei sobre qual era a verdadeira identidade do feriado. Olha aí. Então, usando a única dica que foi dada na caixa de entrada e com uma foto de uma chamada no Skype, arrisco chutar que o próximo programa será sobre uma das melhores bandas de todos os tempos, Queen, ou então sobre o mito, Freddie Mercury, pois o próximo podcast será no dia 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock / Dia do Cantor. Além de terem citado em um podcast passado que a grande parte da equipe gostava da banda, é verdade, alguém deve ter falado lá atrás. Cara, ele... A gente deu spoiler antes de pôr o podcast pra sair, né? Não, mas ele foi CSI, caramba! É, porque eu realmente não lembro. Não, as dicas a gente falou assim, ó, olha, só fica de olho na data, galera, a gente não vai dar dica. Aí ele foi lá no grupo e associou de novo assim, ah, então vai sair no Dia Mundial do Rock e eles vão fazer alguma coisa sobre o Queen, né? Essas imagens estão relacionadas ao Queen. E ele acertou, caramba. Tem que ver a gente cantando Queen no karaokê, é uma coisa de louco. Como diria o Ratinho. Mas enfim, abração para o pessoal que está lendo esse e-mail. Conheci o Projeto X por causa de alguns membros que participaram de um antigo podcast que eu escutava. Muito obrigado, Otávio, pelo seu e-mail, e continue mandando e-mails para o Projeto X. Eu gosto de falar isso sempre, né? É muito interessante pois falar isso. Valeu, Otávio Augusto. O próximo e-mail é do Rafael Taira, e ele escreve assim, ó. Puxa, por ser 8 fascículos, achei que demorar bastante para terminar de ler, né? O Longo Dia das Bruxas, que ele tá falando. Mas ele capricha mais ou menos nos cenários, e até que não tem tantas páginas quanto imaginei. Somando, dá mais ou menos umas 374 páginas. Esse Rhodes é muito trollador. Pedi as HQs do Sage e ler no tablet. E até hoje ele não me devolveu as minhas HQs. Pô, Rhodes. É, pera. Hashtag Rhodes devolve HQ. Isso. Devolve HQ do Sage. Quase 2 anos tá com ele. Gostei bastante da história, meus volumes favoritos são o 7º e o do Dia dos Pais. Li tudo bem rápido, então acabei perdendo alguns detalhes, porém o cast de vocês ajudou a reparar muita coisa, e para combinar a imersão, terminei de ler no feriado de 9 de julho, que é o feriado estadual da Revolução Constitucionalista. Caramba, hein? Tá bom. Só fala de feriado mesmo essa história? Maneiro. Gostei muito do quadrinho, e espero que tenha mais coisas da DC, mas focando em outros heróis, pois vocês já fizeram muito de Batman e Superman. Aguenta que deve estar vindo mais uma, segundo o nosso cronograma, tem outras também de outros heróis, tá bom? É, não que sejam heróis legais, mas tem. Olha só. Bom, sobre o cast de Remake, Reboot e Revival, em maio teve um boato de um remake de Beyblade, com uma versão live action, porém acho que isso é boato mesmo. Eu tô me ouvindo falar disso, eu tô com medo disso. Eu acho que é boato, não é possível. Parando pra pensar, um filme que eu não gostaria de remake são os do Harry Potter, porque já faz quase 20 anos que saiu o primeiro livro. É, mas o filme faz menos tempo ainda, cara. Então, vai demorar. Achei os remakes do Total Recall e do Robocop péssimos também, pois os filmes condensaram muita história em pouco tempo de filme. É outra época também, né? Meu chute para o podcast 147 é um podcast sobre experiências culinárias que vocês já tiveram. Errou feio, errou rude. Eu não sei de onde veio isso. Errou rude. E provavelmente com o Mug mencionando o Torico. Nem sei se o Mug vê Torico. E eu nem sei se o Mug sabe comer, né? cozinhar, na verdade. O único que eu sei que gosta de Torico é o Rods. Olha lá, hein? Ou um podcast sobre Vida de Merda parte 2. Ou sobre datas comemorativas, não lembro de nenhuma, só se for 20 anos de internet. Ou 7 de setembro. Mas não faço ideia do título. Abraços, Rafael Taira. Então, Rafael Taira, você errou tudo. Errou tudo. Fica pra próxima. Pois é, né? Mas muito obrigado por esse e-mail, Rafael Taira. O próximo e último e-mail dessa semana é do Ricardo de Andrade Santos, que é de São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos, ótimo podcast. Vocês falaram tudo sobre a obra, só tem uma coisa a acrescentar. A HQ O Dia das Bruxas começou a ser publicada no feriado do Dia das Bruxas, porque a DC tinha uma tradição de lançar uma revista especial do Batman nesse feriado. Algumas dessas revistas chegaram a ser publicadas no Brasil, mas as histórias delas não chegam nem perto da qualidade do HQ Ao Longo do Dia das Bruxas. Ah. O próximo podcast, segundo meu bate-computador, vai ser sobre um desses temas, Revoluções e Revoltas, sobre o Reino Unido ou sobre a franquia Highlander. Bem, é isso e abraço a todos. É, você errou também, cara. Também, não. Eu acho que esse que ele viu as imagens da foto lá no grupo do Facebook, no dia da gravação, e ele se confundiu. É, eu também acho, mas então, fica pra próxima. Mas não, Ricardo, você errou, tá bom, cara? Você errou, fica pra próxima. É, mas valeu pela sua e-mail, vai. Muito obrigado, muito obrigado. Aham. Abraço, né, pro pessoal que comentou, né, para o Ravel Taira, para o Legião e para o Mega Mendigo, que tava sumido, hein, Mega Mendigo. Mega Mendigo. Gostei do seu nick, cara. Vou começar a usar um nick mais ou menos assim. Posso? Aí, depois aí. Você diz se eu posso ou não. Beleza? Mas valeu, muito obrigado a todos que participaram do Projeto X Podcast nessa semana. Vocês são fodas. Aí. E pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. Semana passada a gente não deu dicas, a gente só falou que ia sair um podcast especial e fica de olho na data. Olha aí, já teve gente que acertou. Olha só, viu, cara? Teve gente que acertou antes, né? Ah, meu Deus do céu. A galera é muito boa, galera. Muito boa. Parabéns, parabéns, vocês são foda. Pois é, né? Mas e para as dicas da próxima semana, Kipa? As dicas da próxima semana são 138, Rinha de Galo e Escolha. Tá muito fácil. Olha aí, tá fácil, olha demais, aí. Tá fácil demais. Eu não vou falar do que tá que fácil se trata, demais, do que tá é. Se o pessoal queria, já tinha pedido pra caramba esse podcast. É, tá todo mundo pedindo, a galera me xingando, vai, não sei. Mas saiu, tá bom. Na verdade ainda não saiu porque não foi editado, então a gente não sabe se vai sair. Então corre na edição, vai que dá tempo. Mas é isso. Pois é, então vamos, galera, valeu por tudo e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Muito obrigado, falou galera, tchau, tchau. Falou. Gravando. A Rachel tá pronta, Rachel, também. Caralho. Rachel, prazer. Ross. Vamos latir juntos. Nossa. Ai, que horror. Padrinho da Rio. Eu tô rindo de tudo, cara. Eu tô sem... Minha vida não tem controle mais, não. Tudo eu acho engraçado. É a maconha. É. Ou a falta dela. Ou a falta, é verdade. A abstinência faz Vamos isso também. Vamos ver, Dri. Sei lá, deixa pra lá. E aqui no Brasil seria uma banda de axé, banda Sorriso, alguma coisa assim, desculpa, eu precisava. Ah, banda Sorriso. Não precisava segurar essa. Foi mal, pode ir. Não, eu que aguento, maneiro. Né? Eu mereço essa vida de merda, né? Tá piorando, cada dia, cabeça, coitada. Então. Nós te aceitamos, cabeça. Isso foi bem X, mas ok. Então tá, né? Você fala isso, a gente tem um ouvinte que tinha certeza que eu era gay. Mas ele falou que tinha certeza. Como assim, quem? Ele não falou que ele achava. Falou que ele tinha certeza. É verdade. Não, mas o ponto não é de falar assim. Eu achava. Como assim? Não, ele falou que ele tinha certeza. Então tá. Ah, mano, é um Dá um pelado pro cara, fala. Eu não sei. Eu quero saber se é. Então, o que, que você acha? O que, que você quer que eu seja? Eu acho que não. Pelo que eu conheci você, não tem cara. Então, mas se você for, tanto faz. Não sou, cara. Relaxa. Eu só faço amor com panda sem compromisso. Não, mentira, com compromisso. Sem compromisso, Que pena pro... Tá perdendo um partidão. De repente era um desejo dele, pode é verdade. Pode ser, né? Meu, gente, eu acho que... Agora que eu saquei em cima de você, cara. Eu acho que ele perguntou com esperança. Mas não é só esse. Tem um outro também que me detestava também, que amava a Dri, mas no fundo tudo que ele queria era meu corpo nu também. Qual que é o nome do cara? Esqueci o nome dele também. Nossa! Não é o primeiro, gente, não. Gente, caramba. Nossa, que muito pesado. Medo desse público. Tá vendo, Kuroki? Isso é o público que a gente tem, cara. A gente tem o público que merece. Tá bom, pai. É porque a gente começa, né, a se... Todos somos Fred Mercury, né? Exato. Exatamente. Não, é quando você se empolga, velho. É, não tem como. Ele encarna, velho. Ele encarna, não tem jeito. Tá, mas acho que facilita um pouco. Falecido Fred Mercury. Facilita um pouco. Eu comecei a gostar desse tal de Queen Extravaganza porque tem umas gostosas falando, cantando com o cara. Acabei de ver aqui, é mó legal. Escutem, assistam, não escutem. Seaside Rendezvous. Give us a kiss.